vocês falaram agora, André Bujanra. Pô, descobri esse tempo agora que ele tá morando em Curitiba, encontrei ele aqui, tô trocando ideia com ele, gente boa pra caramba ele, cara. Muito massa. Ah, ele é filho de Ravengar, cara, não tem como ser gente. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vamos arranjar o que fazer da vida, né? Oi, gente! Um conselho. O programa de hoje está imperdível. Não perca. Se você perder, seria uma perda. O que foi? Seria uma perda você sentir. Mas você não está falando de. Seria uma perda e você sentiria um perdedor imperdoável. Sem perdão. Ah, melhorou tá muito. Agora ficou bom. Ah. Você me ajudou. Achei que deu um impacto. Olá, amigos do Areva, está começando mais um podcast do Areva e essa semana vamos falar sobre um tema super relevante que é seriados brasileiros, né? Nós vamos nos focar nos seriados de TV aberta, né? TV fechada tem um bocado, então ninguém vai falar daqui da Toca nem do Agora Sim. E eu tô aqui na mesa com o senhor Luiz Carlos de Modesto Júnior. Tô certo ou tô errado? Ah não, esse não era do Bem Amado, mas tudo bem. E com o senhor Thiago Moura. E fechando a trilogia, né, de programas nacionais. É, pra quem adora, né, falar pro TV Nacional, tem um monte de gente aí que gosta muito, só que não. Aí a gente vai começar aí pelos anos 80, né, que é mais recente, digamos assim. Ninguém é tão velho aqui quanto o Modesto, pra se lembrar do início da TV Excelsior e da Tupi. Muito menos do que o Freud, né, que deve ter visto o início da rádio, né. Então, começar aí com o seu Modesto. Lembra aí, Modesto, alguma seriada interessante que você se lembra aí dos anos 80? Então, eu lembro de pequeno com meu pai, não entendia muita coisa, mas eu sei que meu pai dizia sempre, a gente passava na segunda-feira, que era uma continuação de uma novela, que era o Bem Amado. Tinha acabado a novela, e aí virou seriado na Globo. E era todo o elenco da novela. Era o Lima Duarte como Zeca Diabo, Paulo Gracindo como Odorico Paraguaçu, o homem nessas frases como é com a alma lavada e enxaguada, eu ia falar com vocês. Tirava o improviso do bolso, tal. Muita coisa que a gente conhece hoje como piadinha e tal, veio do Bem Amado. E era legal porque ele repetia o elenco da novela e dava continuidade, assim. Fez um bom sucesso na Rede Globo. Isso. Eu tinha uma coisa que eu achava genial no Bem Amado, que era a trama principal era ele tentando inaugurar o cemitério da cidade, né? Só que ninguém morria na porra da cidade. E aí tinha que chamar o Zeca Diabo, o matador, que era muito, muito parecido com o Murilo Pontes, até nos trejeitos, assim. Ele colocava o matador como delegado da cidade, né? Daí o Zeca Diabo, que era o matador, quando ele vira delegado, ele resolve que ele não pode matar ninguém porque ele é um homem da lei agora. Aí tá tudo errado o plano do prefeito. E tinha o Dirceu Borboleta. Você não lembra o coronel. As três cajazeiras que dava os licorzinhos dele. As três mulheres que queriam dar pro prefeito e o prefeito queria. Eu só vim conhecer o Dirceu Borboleta já na escolinha do professor Raimundo, né? Não sabia que ele era do Bem Amado. Só vi ver Bem Amado depois, numa reprise não sei lá onde. E era um personagem muito engraçado, eu gostava muito. Teve um remake agora, né? Fizeram uma refilmagem, né, do Bem Amado, que virou filme. É, que é uma obra do Dias Gomes, né? Então, daí agora fizeram filme com o Marco Lanini. Matheus Nachtergal, ele faz o Dirceu Borboleta. Vocês viram? Eu vi, não é tão... Cara, não é engraçado que nem o seriado original, cara. Sei lá, o Marco Nanini é fodaço, sabe? Mas sabe quando um personagem fica marcado demais por um ator? Paulo Gracindo é o Rodrigo Paraguaçu, cara, não tem como. É, eu não vi, eu não queria ver ainda. É, eu só vi umas cenas e tal, mas realmente eu concordo. O Paulo Gracindo, ele era aquela cara do político... enrolador e cheio de conversas e treleleiros, né? O remake ali, né, o filme, eu tive a impressão... Ele não é ruim, assim, mas ele ficou com aquela carinha meio de... No mesmo estilo do Alto da Compadecida, sabe? Mesmo estilo de Lisbélio Prisioneiro. Então ficou meio teatral e tal. Então o seriado era... parecia mais natural. Ah, e também é porque uma coisa já que, tipo, a aura daquela época mantém, né, cara? Tipo, tentar atualizar, modernizar o Odorico Paraguaçu e o Bem Amado ficou bom, mas não ficou... aos pés do original, né? É que assim, o tema é universal, político corrupto, nordestino, independente do Nordeste, não. Político corrupto vai ter onde for, puta parte preconceituosa. O lance do voto de cabresto, o lance dos caras que faziam todo aquele lance tipo de dominação mesmo, pra manter, assim, pra se manter no poder, isso atemporal. Mas o jeito que foi feito e o lance de ser quase uma tentativa de romper com a censura que tinha na época foi uma coisa muito inovadora pro Bem Amado, tanto é que eles usaram esse nome de Rock Santeiro. O Bem Amado foi meio que uma tentativa de fazer o que o Rock Santeiro não conseguiu em 75, que tinha a primeira versão, né? De falar de política, de falar de corrupção. Pro Bem Amado deu certo, eles pegaram uma pegada mais comédia do que social, vamos dizer assim. E o seriado, a galera engoliu isso pra trás, né, cara? E foi um sucesso retumbante na vida. Assim, que eu lembro que todo mundo comentava. E tu, Moura, diga uma série que não lhe marcou, porque era pequeno, criancinha, tinha acabado de nascer nos anos 80, mas que você se lembra. Uma aqui que a gente já falou um bilhão de vezes, mas vale a lembrança, vale a citação, que era uma ação ilimitada, né, cara? Mesmo eu sendo muito criancinha, eu era absolutamente fã de Juba, Lula, Zelda, bacana. E foi uma inovação de estética na TV, em tudo, né? Pega desde a parte de quadrinhos, que eles usavam muito onomatopeia, e aquela coisa das quadrinhos mesmo em tela, e as hipérboles, né? Aquela coisa do chefe. Chefe, você está uma pilha, daí está o Francisco Milani, isso de Rayovac. É, a gente falou muito, eu sempre falo que eu só me lembro do pouca coisa da Armação Ilimitada, mas acho que foi em reprise também, Sessão Aventura, acho que passou. Mas eu lembro que eu tinha, eu sempre, acho que deve ter falado em algum podcast, mas eu lembro que eu tinha uma bolsa do Jubilula, que era uma bolsa de você botar roupa de praia, assim, bem no estilo dos personagens. Seriado de aventura, bem jovem, uma estética meio videoclipe também. Era um troço que, cara, foi muito bem feito, assim, pra pegar a criançada da época. E, cara, é a cara dos anos 80, né, Armação Ilimitada. É, a trilha sonora também é muito boa, aquela música de abertura dela é inconfundível, né? Não, mas tudo, tinha o lance daquela, da Black Box, que era a locutora que ia narrando, assim, ia fazendo a narração. Black Block? Opa, Black Box. Ela não tinha o nome da locutora, mas era tipo uma rádio que ia narrando o que estava acontecendo. Eu não sei o nome da mulher, cara, mas era muito massa, ela sempre fazia abertura e encerramento da nossa limitada. Lembrava muito o lance do Warriors, aquela locutora que ia dando a letra onde que os Warriors iam estar. Eu não lembro qual era a função da personagem, mas tinha personagem que chamava Ronalda Cristina, cara. Cara, a melhor amiga da Zelda Scott. Ela era um nome, né, cara? Esse nome ficou guardado na minha cabeça, Ronalda Cristina. Se tiver uma filha um dia, vai chamar Ronalda Cristina. Okay, lembre-se que a Ronalda Cristina teve um filho alienígena. Ela foi abduzida e engravidou do ET. E tinha uma filha híbrida. Olha, ela era a precursora da Scully. É! Mas tinha o bacana, que era referencial da criança do Ai, bacana ele. Jonas Torres, né? No mundo mesmo. Famoso sumido Jonas Torres. Deve estar na Record, né? Mas vocês lembram do amigo dele, o nome do amigo do bacana? Era legal? Era o Gimba, que era o menino de rua que eles meio que adotaram, assim. A série foi tão boa, que gerou até um programa, né? Que era o Jubilula, que era só os dois, né? Os dois personagens, um tipo de programa de auditório, um negócio assim. Era na praia, era pior ainda, eles queriam vender o lance de censurinha. Aí tinha gincana entre colégios numa praia. O predecessor do como é que é o nome dele? No Limite. Cara, esse eu não cheguei a ver, não lembro de nada disso aí. E aí tinha sketches deles, entre os. Cara, eu vou lembrar aqui de uma série, eu tava vendo aqui o resumo dela e eu fiquei estupefato pelo resumo, assim, que é Tarcísio e Glória o nome da série. Putz, Pássaro Viva. Pássaro Viva, por isso que eu conheço. Porque, cara, é muito louca a história, assim, tipo, é uma história de dois, Tarcísio Meira e da Glória Menezes, né, que são casados, tá, não sei o quê. E eles faziam dois personagens, eles faziam o Bruno e ela fazia, eu acho, né, aqui não disse mas deve ser, ela fazia a Carmen. Aí tem a história de uma mulher que era uma cientista que, do planeta Aurora, só tinha mulheres lá, aí ela vinha à Terra atrás de sêmen congelado pra fazer uma reprodução da espécie, e aí caía no meio da história do tal personagem Tarcísio, o Bruno, que só vivia de farras, aí ele acolhe ela e depois ela começa a se envolver e tal. É uma coisa que eu achei muito, muito louca, essa lógica meio sci-fi aí de cientista de outro planeta, que papapá, que não sei o quê. É do Daniel Filho, a direção, só podia ser dessas coisas, só podia ser do Daniel Filho. A filha dele, no seriado, é a Sandra Nenberg, cara. Caralho. E ela, se não me engano, o primeiro papel dela na Globo, onde ela fazia Bronco na Bandeirantes, né? É, ela fazia a noiva do Bronco. Não, depois ela fez a noiva do Bronco. No Tarcísio e Glória, ela era bem adolescente. E aí, vocês estão aí? Beleza, o pessoal Nossa. Veio pra ver o programa. Pô, mas vieram meio cedo. Não é, vieram cedo, é. Não pode entrar agora, não. Só pode entrar dentro dos normais, tá isso bom? Isso aí, que loucura. Vou controlar essa ansiedade. É isso aí. Tá beleza? Nós dos normais, nós estamos aí. Volta aí, tá? Agora você, aí tá? Aí a gente, ó... Mais algum seriado dos anos 80 aí que vocês se lembram interessante? Então, tinha um personagem que fez muito sucesso na novela chamada Elas por Elas, era uma novela das seis, que era o Mário Fofoca, que era um detetive particular brasileiro, que era o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Vinha de Belfort Roxo pro Rio de Janeiro, usava o seu terno xadrez esporte lindo, e roxo. Só fazia merda. É, roxo, e só fazia merda. E foi um personagem que fez tanto sucesso na novela, que ele até meio que ganhou destaque na novela e depois ganhou o seriado próprio. Na linha depois, acho que foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, teve o Araponga, que era a Fantástica Tarcísio. Mineira. Tarcísio. Que era mais ou menos o Mário Fofoca feito pelo Tarcísio Meira. Então pense no Mário Fofoca galã. Não, o Mário Fofoca é um personagem que não ganhou só série, mas ganhou uma vida eterna, né? Porque até já participou de várias novelas com participação especial. Todo jeito, o cara querendo inserir ele todo jeito pra fazer... E engraçado porque é do mesmo jeito, assim. Eles botam o cara, o Luiz Gustavo já velho, fazendo uma investigação toda errada, toda cheia na palhaçada, que não consegue investigar e sempre consegue... É Mr. Magoo, né? Que o personagem é inspirado no Mr. Magoo. Total. Bem lembrado. Não tinha associado isso, não. Porque o bicho não consegue fazer as coisas e cai meio que na sorte. E até hoje, então tem uma novela, acho que foi ano passado que ele tava participando como Mário Fofoca. Foi aquela que era remake de outra dos anos 80, Tititi. Isso. É, que ela fazia. Nossa, que ele era mesmo. Ele fez o Mário Fofoca no Tititi. Os caras passaram de uma novela pra outra, né? É, mas porque Tititi foi uma novela que pegou vários personagens dos anos 80 e trouxe de volta, tá ligado? Tipo, tinha várias participações de personagens de outras novelas dos anos 80 que apareciam ali como personagens fixos da novela. Lembra da Guilherme Caran, era mordomo da... Divina Magda. A Divina Magda, ela tava na novela. Ah, não, puta, eu perdi isso, que merda, puta. A Divina Magda aparecia na novela. A Eva Todor também fez uma participação como uma cabeleireira de uma novela que ela fez também lá no Locomotivas, eu acho que era. Nossa, mãe. É, Tititi foi uma homenagem a todas as novelas dos anos 80, cara. Foi legal, acho que foi a última novela das sete que eu assisti e era bem legal. É, que a Maria Adelaide Amaral, que era amiga do cara que estreou... Foi o Cássio Gabus Mendes. Cássio Gabus Mendes. Cássio é o ator. Cássio é o filho dele. E ela era amiga dele, e aí chamaram ela pra fazer o remake e ela foi fazer essa homenagem pagando vários personagens. Tanto que já falaram dela fazer vários remakes de outras novelas. Inclusive Que Rei Sou Eu, e até agora não tinha mais notícias sobre isso. Ah, não. Cara, mas sabia que Rei Sou Eu, acho que é uma novela que dá pra fazer um remake legal pra passar às 11 da noite. É aquele horário ali que Saramandaia passou e eles podem fazer umas coisas mais diferentes. Mas Que Rei Sou Eu tinha a ver com o espírito da época, Zeitgeist. Mas dá pra você adaptar pro espírito da época atual, tá ligado? Fazer piada com a política de hoje. Tal. Ah, mas então... hoje com Mensalão, com Copa do Mundo, com tanta coisa, cara, se o cara não puder fazer piada com isso aí, em versão nova do Que Rei Sou Eu, não tem como. Foi que dessa vez, ao invés de ser o... Como é que era o nome do Tato Gabus Mendes, que era o mendigo que virava rei? Bidê. Não, Bidê era um dos conselheiros da rainha, era o... Pichot, acho que era. Não era Pichot? Acho que era Pichot, então. Mas ao invés de ser um mendigo que vira presidente, que era uma óbvia metáfora ao Lula, podia ser uma mendiga, né? Nossa, quem faria o Ravengar hoje em dia? Não tem que chamar de volta do Jonas. Ninguém pode viver o Ravengar. Sabe quem podia viver o Ravengar? Como é o nome daquele velho que fala assim... tá ligado? Carlos Vereza. Nossa, não, mas ele tem muito cara de bonzinho, cara. Carlos Vereza tem cara de bonzinho? Ele é eu tenho medo do Carlos Vereza. Ele é o senador do Rei do Gado, porra. Ele mexe, ele faz coronel ou alguma coisa do tipo. Ele faz o vilão ali do Crave a Rosa que tá passando à tarde. Um resumo, né? Nós estamos um bando noveleiro do caralho. E aí, vocês estão aí? Beleza, o pessoal Nossa. Veio pra ver o programa. Pô, mas vieram meio cedo. Não é, vieram cedo, é. Não pode entrar agora, não. Só pode entrar dentro dos normais, tá bom? Isso aí, que loucura. Vou controlar essa ansiedade. É isso aí. Tá beleza? Nós dos normais, nós estamos aí. Volta aí, tá? Tá, aguardo você. Aí, tá, gente, tá. Ó. O Amizade Colorida, que era uma Malhação dos anos 80, quando tinha o Galanzinho, o Fábio Júnior e a Fofatinha, a Glória Pires. Cara, Fábio Júnior, sério? Sério, velho. E aí era uma comunidade, que, tipo uma república, uma galera que morava num apartamento. E as pegações... Malhação da época. Exato, e as pegações das altas confusões numa época em que a galera fumava maconha e tinha sexo livre. Então era um pouco mais forte, assim. Mas outra... Malhação também, uma galera que toma suco de laranja no bar e não faz sexo. Um seriado que ficou muito, muito famoso por ser... por retratar um monte de coisa que na época ainda era tabu, tipo divórcio. Foi Malu Mulher. com a Regina Duarte, que era o final dos 70, começo dos 80, tanto é que ele terminou nos anos 80. O Malu Mulher foi, abriu espaço, assim, abriu caminho na TV para um monte de coisa que era tabu na época. O início não do feminismo, né? No Brasil. É, não só o feminismo, mas temas polêmicos que a ditadura não gostava que fosse pro ar. Então, pô, foi legal por essa dinâmica. E porque na época a Regina Duarte era o que tinha de melhor atriz no Brasil, né? Que merda. A namoradinha do Brasil. Ah, não fala. A mulher foi a viúva porcina, rapaz. A Regina Duarte, ela é chata naquelas novelas do Manuel Carlos, que ela faz Helena e tal, mas viúva porcina, uma rainha da sucata. Ah, é, que é a rainha da sucata. É que eu sempre fico pensando como que ia ser com a Beth Faria, como era pra ser originalmente. E ela matou a pau em Tieta, a Beth Faria, então, porra. Não era a Marília Pereira que ia ser a... Tá, viúva porcina, era a Beth Faria. Então, eu tô confundindo mesmo, porque eu não tava nem pensando em nascer quando saiu a primeira versão de Rock Santeiro. Que não chegou a sair, né? Mas se a gente não falar de Fogo no Rabo, vai ter gente que vai zoar com a gente. É, Fogo no Rabo é, indiscutivelmente, a melhor novela já feita na história do Brasil. Os dois melhores personagens, os caras com as falas mais inebriantes e enigmáticas, que são Agronopolos e Barbosa. E é daí. Você lembra quem que era Agronopolos, Marcelo? Não. Procura, cara. Era o Guilherme Caran. Ele era o capanga do vilão, que era o Reginaldo. A Agronopolos era o Guilherme Caran, com uma peruca de careca, assim, né? Aquele toca de careca, um olho estourado, assim, e ele só falava. Lembrei do cara. Né? Toda vez que se falava Reginaldo, tocava como uma deusa. Eu me lembro do Fogo no Rabo, também por reprises, claro, mas eu só me lembro o que me vem na cabeça quando fala aquela abertura, né? Porque era exatamente o gato, parece um gato, um grinhado de gato, um fogozinho passando, o cara, só me lembro disso, assim, vagamente. E tocava a música do Blade Runner. E era zoação com a abertura da novela Roda de Fogo, que o Tarcísio Meira, que ele fazia mesmo, o Reginaldo. Então, nos anos 80 foram mais ou menos... Ah, é, teve o Teletema, que era uma continuação do Caso Verdade, só que em vez de ser baseado em fatos reais, aí já era ficção mesmo. Passeado em fatos surreais. É sério, o Teletema era mais ou menos a mesma equipe, porque assim, não tinha um elenco fixo, né? Era teledramaturgia mesmo, assim, adaptação. Os caras iam, pô, mandavam ver, assim, só que daí não tinha o compromisso de ser um caso real que eles estavam contando. Cara, vocês estavam falando aí de que era o período da liberdade da mulher e tal, e aí tem uma na série na TV Bandeirantes, nos anos 80, tinha uma série da Dona Santa, que era a série de uma mulher que ela dirigia um táxi, um italiano dirigia um táxi vermelho pela cidade de São Paulo. E tipo, ela cuidava das coisas da casa e tal, e tinha filhos e tal, mas não tinha marido, não tinha nada assim, era só tinha ajuda de amigos e tal. Então tipo, era realmente o período da liberação, né? Porque tipo, você tava uma mulher dirigindo um táxi na televisão. É, foi uma época de tiraram mudança nesse quesito. Tiraram a Dona Chiepa da feira e colocaram no táxi. Tá, agora eu vou puxar uma, cara, que já é anos 90, já é minha infância, e, cara, um seriado que eu gostava muito quando eu era criança, que era... Vocês lembram No Mundo da Lua, que, da cultura? Puta, eu sei qual que era, mas nunca vi. Eu sei que tinha o Fagundão, né? Sério, velho? Nunca vi isso? Não, cara, eu já tava... Cara, teve infância. Teve infância, só que foi uns 10 anos antes da gente. É, exatamente. Era muito legal, lembro, o moleque, ele morava numa casa lá com a família dele, o pai dele era Antônio Fagundes, o avô dele era o Gianfrancesco Guarnieri, aí acontecia alguma coisa na casa, assim, tipo, alguma coisa normal, assim, né, do cotidiano, aí ele ficava puto, se escondia, aí ele pegava um gravador e fazia como é que era, e daí, quando ele imaginava isso, ia pra uma coisa meio Mundo de Bob, assim, ele inventava uma história maluca da imaginação dele, era um puto seriado infantil aquele, cara. Eu tava assistindo um dia desse, tava passando, que ainda passa de vez em quando, acho que é... Na cultura, se eu não me engano. De vez em quando não, todo dia passa ainda. É, eu não assisto a cultura todo dia, então pra mim eu achei que era de vez em quando. Claro, você hoje em dia você vê como tem as questões toscas de interpretação às vezes, de cenário, de qualidade de imagem e tal. Mas, tipo, ainda é muito criativa, assim. Acho a série ainda era muito criativa. E era exatamente essa coisa da criação da imaginação. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gostava. Tanto nela quanto no Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo. Que eram seriados que brincavam com a imaginação da pessoa. Você tinha que embarcar na viagem dos personagens, né? Não era só um desenhozinho dado, por exemplo. segunda lua, que eu lembre, pelo menos, né? Faz muito tempo que eu não vejo. Tinha todo esse lance de ter o cotidiano, né? A parte real, assim, porque o Castelo Rá-Tim-Bum era todo fantasia. E o Mundo da Lua tinha esse negócio dele ser um menino normal, com a família e tal. E quando ele fazia quando ele ia pro Mundo da Lua, no caso, aí ele inventava, aí vinha a fantasia. Ele criava uma história maluca. Pô, eu gostava muito desse seriado. Pô, mas tu sabe que o futuro desse personagem era uma psiquiatria com esquizofrenia, né? É, porque é um garoto que foge da realidade pra viver no mundo de imaginação. Eu era uma criança que fugia da realidade pra viver no mundo de imaginação. Eu também. E aí, vocês estão aí? Beleza, o pessoal veio pra ver o programa. Pô, mas vieram meio cedo. Não é, vieram cedo, é. Não pode entrar agora, não. Só pode entrar dentro dos normais, tá bom? Isso aí, que loucura. Vou controlar essa ansiedade. É isso aí. Tá beleza? Nós dos normais, nós estamos aí. Volta aí, tá? Tá, aguardo você. Aí a gente, ó. Tinha uma época em que as pessoas não ficavam cada um no seu quarto com seu tablet, com seu computador, entrando na internet. As pessoas se reuniam na sala no domingo pra ver o Fantástico. E cada um tinha seu interesse. O pai via as notícias da semana, a mãe ia ver a matéria não sei o que. O pessoal se reunia pra ver o novo clipe do Guns N' Roses que ia estrear. E aí começava uma musiquinha e a voz do Zé Wilker. A vida como ela é. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E aí aparecia coisas que não passavam nos horários, por exemplo, a Gabriela Duarte mostrando os peitinhos, falando: tá aqui, é bonitinho, né? Quer pegar? A Maitê Proença mostrando a escova no meio do Fantástico. Sabe, não, cara, eles fizeram uma coisa, isso eu lembro claramente, eles fizeram a Dama do Lotação no Fantástico, cara, às, sei lá, 21h, a Dama do Lotação. E olha, se eu não tivesse almofada no sofá aqui de casa, eu ia passar constrangimento todo domingo. E aí, cara, era molecada de pau duro o tempo todo. Molecada não, que era bem do adulto quando passava isso no Fantástico, né? Obrigado, mano. O Bodete já tava com 23 anos quando passava. É depois do segundo que todo mundo começava a comentar no colégio. Vocês viram que passou um Fantástico, não? Cara, Gabriela Duarte de peito de fora, muito gostosa pra caralho. Aí ficava todo adolescente esperando pra ver a vida como ela é. E todo mundo ia pro banho depois da vida como ela é. Não, vamos botar uma coisa. Gabriela Duarte é uma mulher que ainda é gostosa pra caralho, ainda parece que tem só 30 anos de idade, e tu tá dizendo que você era adolescente quando essa mulher já tava mostrando os peitos na televisão. Ah, ela era novinha na época. Estou, né, mais de 18 ela tinha. Ele era adolescente no coração, amor. Ainda é. Desde a época de Top Model pra mim. Ah, mas não só, ela, cara, não teve atriz que não pagou peitinho. Alguma coisa ali na vida como ela é. As histórias eram cabulosas. Até beijo no asfalto eles fizeram, cara. Beijo gay. O troço era Kane, velho. Era bom mesmo, cara. Tanto que teve reprise outras vezes. Agora saiu até boxe, né, da série. Mas você nunca vai ver isso de volta na TV aberta. Pode escrever. Não, no Viva passou. No Viva tava passando um tempo atrás. Sabe, no Viva, quando tem aqueles comercial que eles enfiam aquelas quadros do Fantástico? Retrato Viva, falado. O retrato falado, que coisa chata. Não, não, tem mais aqueles 50 leis do amor. É mais chato do que retrato falado. Puta. Tá assistindo ali, sei lá, o Sai de Baixo, aí dá propaganda do Sai de Baixo, aí pá, enfiam aqueles 50 leis do amor ali no meio. E tava um tema, uma época tava passando A Vida Como Ela É, só que, tá, lógico, era meia-noite e meia que passava. Ah, tá bom. Aí sim, imagina, a dona de casa tá assistindo a reprise do Rei de Gato. Não, pior, imagina, acaba a reprise da Fada Bela e começa A Vida Como Ela É. Daí. Nossa. Sandy Júnior acaba e começa... Aí a gente pode falar desse seriado, cara. Não teve ninguém que não fica domingo infernizado por Sandy Júnior, imagina. Cara, eu vou confessar que eu gostava do seriado do Sandy Júnior. Ah, vai se foder. Cara, eu assisti todo o seriado. Eu era criança, bicho. Eu tinha o quê? 13, 14 anos quando passava isso. Ah, não é possível que você seja tão criança, cara. Eu já queria matar um, cara. A Sandy tem a minha idade, ela fazia aquele seriado, ela tinha uns 16 anos, então eu tinha uns 16 anos quando eu vi. Querendo ou não querendo, eu só queria ver a Sandy, queria ver a Fernanda Paes Lemes, queria ver a outra. Não, mas sabe por quê? Eu achava um porre, eu sempre achei meio porre Malhação, tá ligado? Também. Aí o Sandy Júnior, pelo menos, era um seriado que eles meio que... Cara, era umas histórias meio psicodélicas, tá ligado? Não era historinha normalzinha. Era tipo um episódio que o Júnior voltava no tempo, ficava preso. Sabe aquelas histórias tipo o cara fica preso no tempo e o dia se repete, essas coisas malucas assim? O Dia da Marmota, não sei de Júnior. É, Dia da Marmota eles fizeram, se não me engano. Ah, mas tem muitas essas coisas, cara. Tipo, não senso assim do nada. Mas qual que era a função do Marcos Mignon nesse seriado? Ele era um amigo inteligente cientista. O nerd. Puta que. Que era apaixonadinho de. Sem dizer, pela Sandy. Todos eram apaixonadinhos pela Sandy. Porque assim, todos os meninos eram apaixonados pela Sandy. Todas as meninas eram apaixonadas pelo Júnior, é óbvio. Aí a Fernanda Paes Leme era a vilã que queria ficar com o Júnior e detonar a Sandy. Paes Leme já teve. Ela era apaixonadinha pelo Júnior? Meu Deus! Não, eu acho que ela era apaixonadinha pelo Paulinho Vilhena, que era o namorado da Sandy. Por isso verdade, ela queria detonar. É, porque na primeira temporada era o Paulo Vilhena, depois que foram mudando os atores. Depois foram mudando os parzinhos da Sandy, mano. Primeiro, tanto que ela, eu acho que ele era namorado. Tanto que ele ficou famoso porque ele era namorado da Sandy, né? Porque se dependesse de atuação, o Paulinho Vilhena, né? Então deixa eu fazer uma defesa aqui. Tá todo mundo falando que não suportava a Malhação, mas a primeira temporada de Malhação era legal, com o Cláudio Heinrich, com o Danton Mello, com o... Ah, não, era chato depois. Eles fizeram uma versão que era... Aí eu acho que eles não sabiam mais o que fazer. Eu lembro que até um negócio de corrida de carro eles fizeram com o Rodrigo Faro. Nossa! Pô, mas tipo, o Mocotó, cara. O Mocotó ficou famoso toda Malhação na primeira temporada, que era legal pra caralho. Sim, sim. O único papel que André Marques fez na vida inteira foi de Mocotó, mano. O Moura lembrou outra aí que essa sim eu assistia com mais afinco e gostava até mais, que era o Caça-Talentos, né? Que era da Fada Bela, que era Angélica no início de carreira, mostrando a pinta para todo mundo. Início de carreira, uma pinóia, né? Como atriz, ela só tinha feito um filme só, acho, antes disso, que era o filme lá do Trapalhão, hein? É. Mas ela, como atriz, acho que foi o primeiro trabalho, de fato, assim, ela como atriz de TV e tal. E tinha Tony Tornado, tinha a diarista lá, como é o nome dela? Cláudia Rodrigues, né? Cláudia Rodrigues. Tinha um elenco legal. Era legal, cara, o Caça-Talentos. Era um seriadinho bom pra criança. Não era melhor que TV Colosso, mas TV Colosso merece um podcast só pra ele. Ah, mas era legal, cara. Tinha fadas, tinha referência a Merlin. É que Merlin. Que bela referência. Que Merlin, isso era sensacional, né? Que Merlin. Mas, pô, legal, cara. Seriado educativo. Criança não pode falar palavrão. Qual a forma que criança não fala palavrão? Substituir. Educativo, pô. Mas eu gostava pra caramba das seriadas. Eu achava interessante as historinhas bobo e besta e tal. Essa coisa de fantasia, né? Porque também a adolescente ali começando a gostar de coisas de filmes e obras de fantasia. E tinha um pouquinho de fantasia nessa história. Mas aí depois a série acabou. Aí ela foi começando a fazer genéricos. Que era, tinha um programa de TV, né? Então começou a fazer genéricos. Como o Bambu Luar. Que tinha os Power Rangers crianças. Que daí já cagou tudo, né? Não adianta. Enquanto vocês viam essas coisas novinhas, e eu tava vendo a comédia, a vida como ela é, eu lembro que também passava nas terças-feiras, antes de passar. Peraí, o bicho misturou tudo, a comédia da vida como ela é, não. A comédia da vida privada isso, e a vida como ela é. Enquanto vocês assistiam essas coisas infantis e eu via a vida como ela é, passava as terças-feiras o Comédia da Vida Privada, que também reprisou no Viva depois e tal, todo. E era a história do Luiz Fernando Veríssimo, muito foda, assim, muito sensacional, boa. Sensacionais, cara, sensacional. Cara, tem uma cena que eu não vou esquecer nunca. Era mais a hora que tinha bom. Ele estava naquela do filho de 7 anos, que era casal, já vai esfriando, e ele resolve fazer fantasias sexuais com a mulher e tal, dar uma apimentada. Ele amarra ela na cama e entra no banheiro e lá ele troca de roupa. Aí ele sai com cueca de couro, um coletinho, uma máscara e um chicote na mão. Ah, mas a hora começa a rir que nem uma louca. O cara, porra, não era pra rir. Era Veríssimo, né, cara? Deus do Veríssimo é foda. Eu lembro de uma cena que era tipo Luiz Fernando Guimarães e o Marco Nanini e a câmera focava nos dois, né? Daí ele assim, ó, um pergunta pro outro assim, ó, já comi aquela ali? Aí aquela ali, aquela ali eu também já comi. Aí ele olha, essa ali também. Pô, aquela ali é uma delícia, né? Essa aqui eu já comi. Aí o Marco Nini olha, essa aqui eu não tenho certeza se eu já comi. Aí ele, não, se você tivesse comido, ia lembrar. Aí corta pra trás deles, eles estão na frente de um negócio de doce, assim, tá ligado? E essa compota de banana, cara, é inesquecível, cara. É impossível você não lembrar. Era aquele elenco de ouro dos anos 90, né, cara? Luiz Fernando Guimarães, Marisa Hort, o pessoal que... Os remanescentes do TV Pirata que foram pro Comédia da Vida Privada. Pedro Cardoso e... Tinha Estela Freitas, que era uma baita numa atriz que sumiu. Sim, assim. Pedro Paulo Rangel. E depois foram fazer o Engraçadinha, foram feitos... Foram fazer outras coisas depois. Né? Sim, sim. Mas era clássico, assim, nos anos 90. Depois de TV Pirata nos anos 90, se tivesse esse elenco ali, normalmente era bom. Os que ninguém gostava, o elenco meio de apoio, ia fazer um troco de um fenômeno. Porque, não, a TV interativa da época, porque você ligava e o final. Tony Ramos apresentando. Maria Clara deve aceitar o suborno e não revelar a verdade ao marido? Final, você decide. Cara, eu lembro que na época teve um cara que ficou famoso porque encontrou uma mala com dinheiro. Aí fizeram o Beija-Flor, o Ângelo Antônio, Ângelo Antônio que vai ser chamado de Beija-Flor pro resto da vida. Isso que ele é o pai dos filhos do Francisco. Ele é o Francisco, né, no caso. Ele é o pai dos filhos de Francisco, faz dele o Francisco, né. Mas não funcionou tão bem. Ou vai descobrir, né? Se, né? Vai que ele a mãe dos filhos de Francisco não era bem fiel, né? Olha, a Dira Paz ali, eu ia, hein, cara. Não interessa a encarnação. Se é mãe dos filhos de Francisco, eu vou. Nossa. Dira Paz é uma mulher linda pra caramba. No começo era aquela coisa, meu Deus, as pessoas ligavam pra saber. Aí foram descobrir que não adiantava você ligar porque os caras só faziam um final. Não, claro que não. Passava no Fantástico o outro final, sempre. Os dois primeiros, só, se eu não me engano, passaram o final do Fantástico. E é? Só que o sistema era muito foda depois de um tempo. É que você decide entrou no banal depois. Tanto é que o que eles faziam com você decide virou linha direta. Em vez de ter o final, daí eles faziam a dramatização daquela forma. É, o Você Decide, ele foi uma sensação, né? Tipo, teve recorde de audiência, pegar mais de metade do país assistindo e tal, mobilizava as pessoas discutindo e tal, e depois é como você falou, né? Depois a fórmula desgasta, né? E aí você tem que inovar. Eu li não sei aonde, não sei se tem procedência, é isso que eu vou falar, mas que eles usavam o Você Decide como uma forma de meio que fazer uma pesquisa de gosto do público para o que eles iam escrever nas novelas, no caso, tá ligado? É, eles faziam assim, ah, você decide tal coisa, e quando o público preferia tal coisa, eles viam que a tendência do público era tal, e autores de novela seguiam essa tendência, digamos assim. As coisas polêmicas, né? É, uma forma de pesquisa de público, né? E aí virou linha direta, que depois ficou famoso, com um bom tempo no ar também, e sempre corta era parte popular da programação. É, aí foi o Marcelo Rezende sendo linha direta, né? Fazia linha direta no início, depois ele saiu pra ir pra Record, pra iniciar um, que foi fazer o corta pra mim, corta pra tu. E a linha direta tem uma história de uma vez que eles fizeram a dramatização, o cara que era o bandido, tava sendo procurado, tava tomando cerveja num bar, onde tava passando linha direta ao vivo ali, o pessoal assistindo, e o dono do bar ligou na hora pra prender. Deu, cara. Que merda, né? Que bom, né? Não, que merda pro cara, né? Pô, vai ficar parado assim do caralho. O cara tá tomando a sua cervejinha na tranca e faz, eita, Zé, eu tô ali na televisão. E tem também a nossa Kate Mahoney. Kate Mahoney, pra quem não lembra, era a Dama de Couro, seriado americano que tinha uma policial durona, fodona, que dava... Hoje em dia, Dama de Couro seria outra coisa, né? Ah, não, Dama de Ouro, Dama de Couro era uma zoação da TV pirata. Puta que... Sim, né, porra. Pirata, não fez alguns episódios na segunda temporada. A nossa justiceira, Malu Mader. Eu gostava muito desse seriado, cara. Eu acho que a única pessoa que não gostava de seriado era a própria Malu Mader, né? Ela odiava fazer a série. Ela odiava, cara, mas a série era legal, pô. Não, a série era muito boa, tanto que só terminou porque ela engravidou, né? Se ela não tivesse engravidado, a série tinha durado um bom tempo. Eu ainda acho que a TV brasileira carece hoje em dia de coisa assim, tipo uma série de ação com mulheres. Mas aí é outra história. Uma série de ação, né? Porque não tem série de ação. Eles fizeram aquele, como é que é? Força-Tarefa. Meu mas durou uma temporada, né, cara? Porque o Força-Tarefa ele não era original, né? Era uma cópia do BOP, do Tropa de Elite, de uma forma mal feita, com o Murilo Benício querendo pagar de fodão. Vai estrear agora, acho que um seriado policial, assim, agora eu não sei quem é que faz, assim. É, o grande policial é o Calvin Raymond. Ah, então, pronto. É o galãzinho da época, né, cara? Não tem... Você vai se envolver... quem? É, vai se envolver com a sereia. Mas o Murilo Benício era muito ruim, cara. Ele não tem expressão pra aquilo, cara. Não dava. O cara todo era... bom pra fazer comédia, cara. É, cara. Ele mandou bem como o Jack Leclerc, né? Ah, não, o Jack Leclerc não, ele era o... Vitor Valentim. Não, Vitor Valentim. Caralho. Lembra quando ele fez o Dodge também, né? Na favorita? Ele era ótimo, cara. Ah, em compensação, ele fazendo três clones. Um irmão gêmeo e um clone. O que eu acho legal é que a gente começou falando de Malu Mader e terminou em clones do Murilo Benício. Isso que a gente vai agora, eu acho que o Moura vai se soltar agora. Não, mas peraí. A gente tem que falar direito da justiceira, pô. Eu tenho que falar um negócio da justiceira. Que a sinopse dela é uma coisa muito interessante, cara. Tipo, muito é shakespeariano. O personagem, ela mata sem querer o parceiro, dá o distintivo, sai da polícia. 5 anos depois, ela abandona o marido porque o marido é drogado, louco. E aí, o que, é que o marido faz com uma dívida de traficante? Se dá o filho como pagamento. Ah, é, tá certo. O plot da Justiceira é exatamente esse, ela vai recuperar o filho. É isso, toda a história da série, ela ia tentando recuperar o filho. E ela trabalha para uma agência secreta, uma coisa assim, né? Eu sei que era a Nívia Maria que era a chefe dela. Cara, a Nívia Maria é uma mulher que até hoje, quando eu penso assim, se fosse fazer alguma série assim sobre agência secreta ou coisa do tipo, ela seria a mulher fodona, porque eu tenho medo dessa mulher. Ela tem cara de diretora brava, sabe? Eu não vou dizer o que eu sinto quando vejo a Nívia Maria, porque vocês vão me processar do que. Não, mas Nível Maria tá chutando, cara. Ah, eu ia falar fácil. Você ia falar de que série, Modesto? A série que o Moura, acho que ele pensou nesse podcast por causa do seriado, que voltou há pouco tempo ao ar agora. Sai de Baixo, é seu. Sai de Baixo. O Sai de Baixo estreou em 96, se não me engano, né? Ah. 95. Isso quer dizer que eu tinha uns 12 anos na época. E quando estreou, eu lembro que passou a propaganda no eu lembro da cena certinha. Passou a propaganda, né? A matéria no vídeo show que estreia Sai de Baixo. E quando eu vi o elenco, cara, eu tinha 12 anos. Eu falei, caralho, eles pegaram os melhores da televisão e vão juntar, tá ligado? Porque era tipo, Fala Bela, que era o cara foda. Marisa Hort, que eu lembrava de TV Pirata e que eu lembrava de Rainha das Cata. Araci Balabanian, que porra, era Dona Armênia. Luiz Gustavo, que eu lembrava de Confissões de Adolescente. Cláudia Gimenez, que na época era Dona Cacilda da Escolinha do Raimundo. Tom Cavalcante, que tava no ápice de Tom Cavalcante, né, cara? Que só se falava em Tom Cavalcante. Véi, perfeito. Pra mim, Sai de Baixo assim, ó. Ele nunca foi um seriado em que o roteiro era um primor. Não era, cara. As piadas eram toscaças. Não tinha sentido nenhum. Era sem pé nem cabeça, começo e fim. Cara, mas o que eles fizeram? Fazer um programa em que não existe quarta parede, ali são os atores, sabe? Falando que são os atores, interagindo com a plateia, interagindo com o público, e se chamando pelo nome próprio e improvisando e rindo em cena, cara, vai tomar no cu, cara. Aquilo foi uma febre durante os primeiros 2 anos, assim, depois decaiu, é óbvio. Mas durante os 2, 3 primeiros anos, aquilo foi uma febre que no dia seguinte, na segunda-feira, só se falava em Sai de Baixo no colégio, cara. Eu odiava isso, porque eu era o único cara que não assistia Sai de Baixo, que no mesmo horário de Sai de Baixo passava um programa na Rádio Transamérica, que era do Marcelo Novo, Let's Rock, e era o mesmo horário de Sai de Baixo. E eu ficava ouvindo rádio e não via Sai de Baixo. Aí eu queria conversar sobre o que o Marcelo Nova falou no programa, das músicas. Ninguém sabia, porque tava todo mundo vendo o Sai de Baixo. É, cara, o Sai de Baixo, ele foi o ponto que fortaleceu o domingo como local de humor, né, pra Globo, assim, eu acho. Porque eu não lembro o que passar no domingo, depois de Fantástico, nos anos 90. Highlander. Eles tiraram o Highlander do ar pra passar o Sai de Baixo. Era outra raiva minha de Sai de Baixo, eu não gostava de tirar do Highlander. Eu confesso. Aquele seriado tosco, meu Deus. Aí fortaleceu, né? Tipo, o Sai de Baixo se tornou a marca de que o Domingos pós-Fantástico, todo mundo ainda quer sorrir, quer se divertir e ver coisas dramáticas. O Domingo não ficou mais triste quando acabou o Sai de Baixo, porque, tipo, antes tinha o Fantástico, porque a musiquinha do Fantástico no fim de domingo é uma coisa deprimente. Opa. Você diz, ah, ok, está acabando o final de semana. Só que daí, na época do Sai de Baixo, está acabando o Fantástico, mas vai começar o Sai de Baixo. Aí você dormia feliz. Agora você viu o quê? Revenge? Depois que terminou o Sai de Baixo, acho que voltou o Domingo Maior, né? Com um bom tempo. Teve no Limite. É, teve no Limite, teve esse negocinho que não era grandes coisas. Tô falando que não é grande coisa o Big Brother? Eu gosto do Big Brother. Ah, Big Brother. Né? Era o paredão era formado no domingo. Ele ia voltar certo. Eles mudaram exatamente por conta que a audiência foi caindo, né? No domingo. Tipo, o público não queria mais ver aquilo no domingo, eu acho, né? Então jogaram pra terça. E aí começaram a passar seriado, porque depois que passaram 24 horas no final de semana, no domingo, aí começou a passar seriado. A formação do paredão é no domingo e o paredão é na terça, não é que muda bastante. O ápice da audiência do Big Brother não é a eliminação, é o dia da formação do paredão, porque um entra no confessionário pra meter no cu do outro. Não sei se vocês lembram, até um programa Casé Peçanha eles tentaram botar depois do Fantástico, e durou tipo 3 episódios. Era horrível o programa, cara. Sociedade Alternativa, Sociedade Anônima, uma coisa assim. Sociedade Anônima. É que ele não conseguia fazer as coisas. A ideia era interessante, ele queria meter filosofia no primeiro episódio já. Mas não conseguiu, ele errou a mão, feio. Não, ele não, né? Ué. É, ali é mais questão das produções, tem muita interferência, muita coisa. E não é só isso, gente. MTV, ela é feita para um público específico que consome aquele produto. Me diz que apresentador se deu muito bem saindo da MTV e indo pra outro canal. Marcos Mignon. Não, se deu muito bem, tá naquele Legendários lá que 7 pessoas assistem. Então, e eles queriam jogar a mesma, Tipo, você tira o caso da Peçanha, que tava no horário das 7, por exemplo, bombando, e quer botar o cara no horário das 11 horas num domingo pra fazer alguma coisa. E quem assiste é a senhoria, dona Cotinha, com o gato no colo, assiste o negócio do Casé Peçanha e não entende porra nenhuma o que tá acontecendo. Tanto que aí voltou a virar série, né? Eu tava passando o Revenge, passou as duas temporadas, e agora o Sai de Baixo, que de novo marcou que a Globo vai agora investir novamente no domingo com horário de humor, por conta do retorno do Sai de Baixo. Mas lembre-se também do seguinte, eles quase mataram o Serginho Grosman desse jeito também. O Serginho Grosman, que ficou por milênios no programa Livre, antes ele fazia um programa no, na Cultura, como é que era? Não lembro agora, que era no mesmo formato. E eles tentaram também matar o Serginho Grosman dessa forma e vingou, tá até agora, o Altas Horas. É, mas o Altas Horas é um programa de plateia, sabe? Tipo, mais tradicional, digamos assim. É mais ou menos o que ele fazia com o Programa Livre. O Programa Livre também era um programa mais tradicional, tinha aquela roupagem jovem, mas era um programa de entrevista, de apresentação de música e tal. O Serginho Grosman, pra mim, é o programa do Luciano Huck, só que bom. Mas então, no Programa Livre, o lance de responsabilidade da plateia. Tanto é que às vezes o programa era uma bosta, e a plateia era uma bosta. Mas a plateia também chegava junto com quando queria, por exemplo, eu tava sobre virgindade pra não sei quem, foi pra Hebe, não sei, foi uma polêmica do caralho na época, porque vamos lembrar, isso é começo dos 90, né? E aí qualquer coisa que vinha da plateia que você não tinha controle porque o programa era ao vivo, era polêmica, era uma merda. Pegaram o Chorão fumando maconha atrás da caixa de som, tinha o Brau Júnior, ao vivo também, assim. Eu tinha todo o lance do imprevisível. E na Globo já pastorizaram, né? Jogaram gravado pro meio do cu. Claro, claro. Tanto que tá passando até mais cedo agora o programa do Sérgio Grosman. Agora o Super Cine tá depois. Inclusive tem um boato falando que a Globo não quer mais passar filme. Pelo que eu ouvi falar, a Globo, que eu li, né? A Globo vai manter com o filme só a tela quente, que é os lançamentos, e só, pelo que eu li. Mas sabe por que isso? Por causa do... É muito caro manter os direitos autorais e não tá mais dando audiência. É, então, a lógica da sessão da tarde já vai acabar, não duvido nada logo, já tá aí meu falando isso, né? E Super Cine... Quem é que assiste Super Cine, cara? Quem assiste Domingo Maior, velho? Mas assim, a sessão da tarde eles estão trocando por programa de TV, não sei se vocês notaram isso. Sim, tipo, a sessão da tarde ainda está... passando uns filmes mais clássicos, digamos assim, e o video show está lá, antes da sessão da tarde. Então eles estão tentando ver se o video show der certo, aí eles ampliam ele e pegam a sessão da tarde. Mas não vai ser com o Zeca Camargo, que isso vai acontecer. Tá uma merda. Então, aí agora no domingo de novo eles estão fazendo os programas de Warner, vai voltar o Junto Misturado, estão falando que vão fazer um especial com o Adriano chamado Divertix, que é um experimento lá de comédia, que se der certo vai pro domingo também, então... Que é tem uma cara de ser uma bosta esse Divertix. Pois é, porque, né? Eles ainda estão pegando o texto da Fernanda Young, que só deu certo realmente pros normais, tanto que ele é a falar. Eu queria destacar um que eu achei interessante falar pela questão realmente da mulher, né? Que é o Retrato de Mulher, né? É um seriado com várias histórias, assim, com atores e atrizes diferentes, com texto, com atrizes diferentes, tem mais entre aspas, né? Regina Duarte participava de tudo isso, como mesmo personagem. O roteiro do Fosse Carrasco, né? Era contando, tentando se aproximar mais de um... É mesmo que eu acho que é uma tendência de fazer como uma Malu Mulher, né? Era se aproximar do mundo da mulher e tal. E teve um Mulheres, que era aquele do hospital, né? Com a Patrícia Pilar. Esse seriado era bom, com a Eva Vilma e a Patrícia Pilar. Esse seriado era bom, cara. Eu lembro muito pouco, assim, mas eu lembro de um episódio que era sobre estupro, tá ligado? Tipo, acho que era a personagem da Adriana Esteves, chegava no hospital, tal, toda machucada, e ela dizia que tinha sido estuprada, aí a Patrícia Pilar leva ela na delegacia e tal, e mostra bem essa realidade, que é uma realidade que existe até hoje, né, da cultura da culpabilização da vítima, assim, do delegado perguntando, mas como é que tu tava vestida, sabe, foi estupro mesmo, sabe, tipo, mostrando como a vítima do estupro sofre preconceito dentro da própria polícia, dentro da própria sociedade, assim, tipo, que sempre tenta colocar a culpa nela, como se ela tivesse dado margem pro estupro. E eu lembro que esse episódio passou, assim, eu fiquei muito chocado, assim, sabe, tipo, com a forma real, crua, assim, que eles mostraram isso. Ah, eu não sei se você lembra também do episódio que a Eva Vilma descobre que ela tá com câncer de mama. Sim, sim. Pô, também foi pesado pra caralho esse episódio, assim. É, o Mulheres, ele dá uma pegada interessante, porque ele tá fazendo exatamente o negócio binômio da mulher mais velha e a mulher mais nova, né? Tipo, a mais velha já tá lá no hospital há muito tempo, já conhece meio a vida, e a mais nova tá chegando e achando que vai mudar o mundo e tal. E ele tenta mostrar essa realidade, né? Como uma se adapta a outra, como uma se interage com a outra e tal. Era um seriado muito legal mesmo, eu não lembro dele. Não lembro muita coisa da série, mas lembro que eu gostava de assistir. Bem lembrado, até depois, não sei se passa no Viva, você sabe dizer? Não. É um eu seriado... acho que só passou essa vez, nunca mais repetiu. É um seriado muito bom, que deveria repetir, inclusive. É, seriado bem interessante mesmo. A gente falou bem por cima, mas tem que falar, né? Castelo Rá-Tim-Bum, um clássico da infância de ontem e de hoje, né? Porque passa até hoje Castelo Rá-Tim-Bum e que continua sendo bom até hoje. Tem um canal na TV a cabo só disso, filho. Não, porque se tinha o Rá-Tim-Bum. Não sei se vocês lembram do Rá-Tim-Bum. Aquilo me dava aflição, aquela porra daquele... Rá-Tim-Bum! Senta aquilo ali. Senta aquilo ali. Puta que pariu, aquilo lá era pra traumatizar a criança, velho. Agora o Castelo Rá-Tim-Bum. Ô, oh, Nino, Bruxa Morgana, Tio Vitor, com aquela tá picha velha do Tio Vitor. Você tá colocando que o personagem Professor Tiburcio que traumatizava também? Não, o Professor Tiburcio era do Rá-Tim-Bum, cara. Aquele troço era bizarro, velho. Olá, aluno. Olá, Professor Tiburcio. Ele vinha correndo assim ao redor da tela, tá ligado? E ele tinha os cabelos gigantes, a cara bem branca. Meu, era pra traumatizar qualquer criança aquela porra, velho. E era o Marcelo Taz, isso é o que eu mais impressiono ele. Ah, o Marcelo Taz estava em Castelo Rá-Tim-Bum também, que ele era aquele do porque sim, não é resposta. Aí ele ficava com o controle remoto assim e ensinava como é que fazia as coisas. Caraca, é verdade. Porque sim, não é resposta. O Zequinha perguntava: ah, por que que a água é molhada? Ah, por que sim, Zequinha? Aí via ele: porque sim, não é resposta. Aí ele explicava por que a água era molhada. Ah, então é do Castelo Rá-Tim-Bum. Passarinho, que som é esse? Esse som é o som do violoncelo. O Castelo Rá-Tim-Bum pra mim eu acho que foi o que mais me educou em termos de televisão, assim, porque ele fazia exatamente isso, né? Ele mostrava o tipo de música que existe, os instrumentos, mostrava várias coisas culturais que existem, ele tinha uma historinha infantil e tal. Eu adorava o Castelo Rá-Tim-Bum, acho que eu assistia mais Castelo Rá-Tim-Bum do que qualquer outra coisa. E não é à toa, ganhou a quantidade de prêmio que ganhou, né? É, e não era infantil sem ser infantiloide, né? Sem ser imbecil. É? Tinha um vilão, né? Tinha o Doutor Abobrinha. Doutor Abobrinha, velho. Que merda, cara. Parecia o personagem do Yellow Submarine, né? Doutor Abobrinha. Ele era muito bom, cara. Aí tinha o elenco principal, né? Que era o Tio Vitor, a Bruxa Morgana, o Nino e as três crianças, né? E sempre tinha as participações, tipo, da Penélope, do Caipora, do Etevaldo. O Etevaldo morreu de AIDS, inclusive. Ah, que horror! É, o Etevaldo morreu de AIDS. E ele morreu durante a produção do programa, assim. Daí eles substituíram pela Etevalda, que era a irmã dele. Nossa. E, cara, era muito legal, cara. E o ratinho, aquele que andava de carrinho e era de massinha, era a melhor coisa do programa. Mas isso aí não era o X-Tudo? Não. Eles estavam lá no meio do castelo e de repente passava aquele carrinho, que era um carrinho em forma de ratinho, assim, de metal. Eles se assustavam com o carrinho e ele entrava no buraco do rato. Aí ele sempre cantava só duas músicas, que era aquela de tomar banho. Nossa, e... tomar banho, foda. E a outra que eu não lembro mais agora. Mas tinha de tomar banho. Cara, eu queria só dar umas passadas assim rápidas, que a gente tá falando muito da Globo e tal, não sei o quê. Agora a gente falou da TV Cultura, mas outras televisões tiveram, uns seriados e tal. Uns que eu nunca ouvi falar, quer dizer, ouvi falar, mas nunca assisti. Como, por exemplo, Família Brasil, que passava na Manchete, que era um seriado baseado nas tiras do Luiz Fernando Veríssimo, que era das tiras em padrinhos, né, do Fernando Veríssimo. Que era uma história bem típica de família mesmo, família de classe média e tal, que tinha pai rico, pai tentando manter dinheiro todo final do mês, aquela coisa bem típicazinha mesmo. Eu nunca vi, nunca assisti. Vocês assistiram alguma vez isso? Não. Tem também uma outra série que eu não sei se é série, eu acho que deve ser série. Que passava no SBT, que é o Alô Doçura. Puta, cara, Virgínia Novick e César Filho. Era o casalzinho da Alô Doçura. A Virgínia Novick não era aquela que fazia propaganda de mulher pra mulher. Mas... essa mesmo, essa mesmo. E tinha o Gerson Brenner também, ainda por cima. É, o Gerson Brenner antes do... E também tinha o... se eu não me engano, também na Manchete. Tinha um que era o Brava Gente. Acho que era no SBT também, ó. O Brava Gente tinha na Globo, cara. Ou então, tinha uma série chamada Brava Gente no SBT, que era a história de uma família de classe média baixa no paulistano que morava no Bexiga, que eram de italianos também. Aí era só uma história de família de italianos e papapá. E aí tinha Marcos Caruso como personagem, tinha Osmar Prado. Nossa, eu lembro disso, velho. Bom elenco, hein? Bom elenco. Não, mas eu lembro também vagamente, mas eu lembro. Mas um que a gente esqueceu, deixou passar batido, que não era da Globo, que passava na Bandeirantes e depois na Cultura, era a versão brasileira do Anos Incríveis, né? Confissão de Adolescente. Puta, Confissão de Adolescente, cara. Muito legal. É como aí se... eu pensava, cadê a gostosinha que tava no Top Model? Tá, no Confissões de Adolescente. É, Confissões de Adolescente eu só me lembro do negócio do... Que era uma cena que acho que era a Débora Seco, não sei, que tava brincando de pera, uva, maçã, salada mista. É que a Débora Seco era bem novinha. A Débora Seco tinha o quê? 13, 12 anos quando ela fazia Confissões de Adolescente. E ela era a caçulinha que era meio moleque, assim, andava sempre de boné pra trás, andava de skate, era uma marrentinha. É, até na novela da Globo ela seguia isso também, né? Quando era pré-adolescente ainda, assim, ela era bem meninona. Eram quatro irmãs, né? A marrentinha mais novinha, aí tinha a Patricinha. Eram os quatro estereótipos, assim, né? A nerd e a mais velha, que era mais responsável, assim. E o Luiz Gustavo, que era o pai das quatro, inclusive. Só se fudia da mão dela. Oh, mas era muito bom esse seriado, cara. E vai sair um filme agora, né? Confissões de Adolescente, um filme com um novo elenco. E com participação das quatro, como participações pequenas das quatro que fizeram as adolescentes originais no filme. E tem outro seriado também, que também é da Bandeirantes. E que o Marcelo já confessou que existia, aquelas aventuras da Tiazinha. Oh, Tiazinha! Cara, as aventuras de Tiazinha, eu era um seriado que não era bom, não prestava. Toda pré-adolescente ou adolescente assistia porque queria ver a Tiazinha andando de semi-nua, quase o episódio inteiro. O piloto dele, ele é uma história sci-fi, cara. Uma série sci-fi de TV aberta, nos anos 90, que era a história de um mundo destruído pelo ecossistema, totalmente destruído, e ela voltava no tempo para salvar o mundo. É, os 12 macacos com fetiches. Mas assim, cara, dá pra entender, porque assim, eu acho que durante um ano inteiro, assim, no Brasil, a única coisa que aconteceu foi Tiazinha. Não existia mais nada no país inteiro, era só Tiazinha de manhã, à tarde e à noite. No programa H, não era... É o programa H, daí ela tinha o seriado dela, daí ela saía na revista, ela dava entrevista, ela na Maria Gabriela, apresentava o Jornal Nacional, essa mulher tava em todos quantos lugares. Até que veio a sucessora que foi a feiticeira. É, e é um seriado que ela teve, além da Tiazinha, ela tinha alguns nomes, Carmo Della Vecchia, tinha Andréa Bujanha e José Mujica Marins. Exatamente, velho. Olha o elenco, olha o elenco. É, você vê esse elenco, você ia dizer, pô, o negócio é bom, o negócio presta, né? Só que não. A Bandeirantes também fez outras obras clássicas do nosso seriado nacional, que é como, por exemplo, A Guerra dos Pintos. Puta que pariu, não fala disso, cara. Pegar Married with Children e transformar em Guerra dos Pintos chega a ser uma vergonha. Eu não sei o que estão falando. Cê tá ligado Married with Children, né? Modeste. Tá ligado que a Band resolveu fazer uma versão nacional de Married with Children, que recebeu singelo nome de A Guerra dos Pintos. Nossa, mãe do céu. Não, e é realmente total, né? Porque é a mesma história. Ele é um gerente de loja de sapato, bebe cerveja feita à televisão, é uma mulher que é chata, todo aquele negócio todo. O Al Bundy foi pra Band. É, o Al Bundy virou Zé Pinto. Com este elenco absolutamente inesquecível de Henrique Streder, Esther Lacava, Roberta Porto e Ricardo Gadelha, né? Quatro pessoas que jamais foram esquecidas na dramaturgia brasileira. Meu Deus. Ainda não satisfeita, a Bandeirantes reforçou com o Santo de Casa. Que era uma versão de Who's the Boss. Meu, cara, que bom que eu não via Bandeirantes nessa época, eu vi um jogo de esporte. Então, eu assisti a Bandeirantes nessa época, eu vi todas essas porcarias. Vamos fechar aqui anos 90 com duas lembranças que eu acho importantes, que é o Disney Cruise, que era um seriado. Sim. Era uma historinha também, tem uma historinha toda, né, deles contra pessoas inimigas e tal, que eles eram rebeldes e para lá. Eles tinham uma TV pirata, eles, daí as televisões tentavam tirar eles do ar e tal. Companheiro revolucionário ultra jovem. E, fechando assim com chave de bosta, dos anos 90, o coitado de Gorete Milagres. Puta, essa mulher que fez tanto sucesso na vida. Cara, a mulher, ela passou o quê? Um ano inteiro sendo famosa só por falar, ó, coitado, e mais nada. Não tem qualidade de atuação nenhuma, não fala mais nada, mas só com um bordão, virou uma sua sambanga. E tinha, obviamente, o Moacir Franco no elenco. Ai, cara, o Moacir Franco já fez tanta coisa boa, mas já fez tanto lixo nessa vida, cara. Não, o Moacir Franco no SBT, você sabe que é a tristeza, né? No SBT, o Silvio Santos só bota ele enrascado. Coitado, o cara tá lá pelejando contra Parkinson e tá lá na Praça Nossa ainda fazendo impressionais. Puta merda. É, e doido pra casar de novo. Porra, bom, a vantagem é que o Parkinson vai deixar ele se meter legal, ele fica parado. Caralho. Puta que pariu. Aí, já foi, já é um processo. É mesmo que falar que Michael J. Fox tá bom, porque agora ele viajou no tempo de fato. Que nem falo, gente, tem coisas que não se mexe, já desiste bem rápido. Nossa senhora. Então, Cis, né? Já que agora a gente falou de todas as séries boas e ruins dos anos 90, vamos para os famigerados anos 2000. Passaram-se já, por incrível que pareça, nós já estamos em 2013, né? Já, o ano de 2000 foi logo ali, foi rapidinho. Vamos aí, Modesto, diga aí uma série aí que você se recorde aí interessante dos anos 2000. A melhor, pra mim, talvez, dos anos 2000, acho que foi top. Não tanto pelo texto que era bom, mas pela interação entre os dois atores, acho que vai ser clássica sempre. Os Normais, foda demais aquilo, galera. Eu me diverti. E eu acho que acabou no momento certo, que tava começando a perder a mão, assim, tanto que os filmes não são tão legais. Mas o seriado foi aqui 6 temporadas, se não me engano, e manteve. Não, foi bem menos, cara. Foram 2, 3 anos no máximo. 70 episódios, cara. É, foi de 2001 a 2003, né? Aí, então, 3 anos. E acabou bem, manteve bem, sabe? Alguém devia estar policiando a Fernanda Young, que ela tava fazendo bem, ou tinha um ghostwriter pra ela. Não, é porque era início, pô, né? Ela não tava ainda se achando a grande escritora aí. E Normais era bom demais aquilo, cara. Era muito legal. Cara, os Normais era bom. Bom, primeiro, eu sempre falo que os Normais é o único seriado que conseguiu emular os seriados americanos. Ah, né? Conseguiu pegar aquele formato e fazer uma coisa realmente. E, cara, desde as chamadas, cara, na televisão era bom, que era tipo os dois conversando e fazendo a chamada do programa. E quebrava a quarta parede o tempo inteiro, né? Assim, tá vendo? Flashback. Eles brincavam com a linguagem, né? Porque, por exemplo, fazer esse negócio no momento do flashback, além de quebrar a quarta parede, é vocês fazerem um flashback de uma forma divertida que o público não fique perdido, né? E a Vani, ela volta e meia, ela começa a se ligar, ela tá sentada no vaso, e ela olha pra câmera e começa a falar com você. Mas o tempo todo acontece isso. O tempo todo acontece isso. Tanto o Rui e a Vani quanto os outros personagens, porque sempre tinha participação especial, né? Em todos os episódios tinha participação especial. E era sempre assim, acontecia a cena e o personagem olhava pra tela e comentava alguma coisa com você, tá ligado? Era como se fosse, meio que no início dava a impressão que ele tava pensando, sabe? Tipo, ele tava fazendo um comentário pra você, meio que raciocinando sobre o que tava acontecendo. Aí depois do tempo começou a encher de personagens coadjuvantes, assim. No começo era só ruim e vai. O resto os orbitavam. Começaram a ser o Tomela fixo, os outros personagens começaram a ficar fixos, eles sumiram. Eu acho que na última temporada, a Graziella Moreto e o Celto Mello entraram com personagens fixos, assim, do elenco. Mas tinha um ator que fazia um personagem recorrente, mas não tava em todos os episódios. Aparecia, vamos por 2, 3 episódios por temporada, que era o Aldo, do Diogo Vilela, que era muito massa, cara. Que era um amigo do Rui, que era um escroto de primeira, assim. Ele era muito escroto. Aí, tipo, em todos os episódios, ele sempre aquele cara que, tipo, queria levar o Rui pra putaria, tá ligado? Que não queria se relacionar. E eu lembro que um dos últimos episódios que ele aparece, ele tá todo deprimido porque ele tá sozinho, ele é solteiro, aí ele quer se matar. E era legal, assim, vários atores faziam participação e depois voltavam fazendo outro personagem e foda-se. Sim, total. Pegando mais o formatão seriadão, também no mesmo ano que começou a passar os Normais, começou a Grande Família. E o começo da Grande Família com o Rogério Cardoso, sabe? O cara era um barato aqui mesmo. A grande Família começou muito bem. Já tá aí, o quê? Uns 13 anos que tá no ar? Não tá, hein? Lógico, não é mais aquele ápice que era na época. Mas, cara, é um programa legal de se ver ainda, você sabe? Tipo... Ah, você é Grande Família. Eles renovaram muita coisa. Assim. O elenco coadjuvante tá sempre se renovando. Eu lembro muito do Evandro Mesquita, assim. Eu vou no Mesquita até agora, mas no começo ele era um personagem muito mais tosqueiro, assim, era mais nosso. Eu já não vi com o Fábio Porchá, por exemplo. Assim. Eu não vi nem episódio do Fábio Porchá. Mas dizem que não era Porchat... ruim. Não, não era ruim, não. Ele era o sócio gay da Nenê, era legal, cara. Eu não sei se ele ainda tá, porque faz tempo que eu não vejo a Grande Família, mas. Eles sempre tiveram a manha de botar uns personagens coadjuvantes, tipo, bem sola. Cara. Nossa, o Bensola é foda. Outro personagem... Bensola que é o nosso Norman Bates. Quando morreu o Rogério Cardoso, foi o Milani, né? Que também... É, o Milani fez uma. E aí, o Milani morreu. É, aí eu acho que desistiram de botar a voz no André Beltrão, fazendo a Marilda. Teve um monte de participações. Personagens que se tornavam um elenco coadjuvante fixo durante um tempo e saíam e mantêm sempre a estrutura ali dos 5 da família, né? É, a série da Grande Família, o negócio é porque ela não é, digamos assim, pelo que me falaram, já me informaram, ela não é uma série da Globo, ela é um horário comprado na Globo. Feito não, pelo... eu acho que é da Globo mesmo. Não, o elenco da Globo desse jeito. Então, assim, deixa eu completar. Ela é um horário comprado da Globo porque esse elenco se reuniu como um tipo de grupo e comprou o horário para fazer a série. Sempre, pra estar ali a série, não calar a série. E pelo menos foi o que me informaram, pessoas que me informaram que estão ali pelo meio da Globo ali. Então. Informação dos bastidores, que é o Areva, trazendo para você informações dos bastidores da Rede Globo. Que beleza, informação de coxinha. É, porque falaram que era isso, que eles eram como se fosse uma cooperativa lá de atores lá que se juntaram e compraram em. A série é deles, assim, por isso que eles organizam como querem, os roteiros e tal. Pelo menos foi o que me informaram, se é verdade ou não, aí já não sei. É que a Grande Família já era um formato antigo, ele teve uma outra Grande Família, que é mais ou menos formado Família Trapo, porque a gente tá falando que é um recorrente, a Família Ones e tal. É simples de fazer. Tem um seriado que aconteceu aí pelos anos 2000 que eu acho muito interessante, que eu gostei bastante também, que era o Sexo Frágil, que era o seriado lá com que tinha até o próprio cara da Grande Família, né, que Lúcio Mauro Filho. É um puto elenco, né, cara? Bruno Garcia, Lúcio Mauro Filho, Wagner Moura e Lázaro Ramos. Ah, é, né? E eles faziam uns sketches lá de como mulheres, tá? Fazendo de mulheres, não sei o que. Era uma série mesmo, não era nem sketches. Eles tinham uma história, e só que eles faziam os papéis de homens e de mulheres na série. Pô, era muito, muito legal, cara. Eu acho que era uma ideia de criatividade que eles tinham pra construir as histórias e construir os personagens, né? E eram só os quatro, então dava uma dinâmica boa. Eu acho que esse seriado não deve ter durado muito porque o público não pegou a piada, tá ligado? O público de TV aberta é meio conservador, meio... E eles não pegaram a piada de fazer a brincadeira do estereótipo, né? Do homem interpretando a mulher. É, ele só teve duas temporadas, né? 20 episódios somente, foi... 2003, 2004, muito pouco tempo assim. Era feito pelo João Falcão, Adriano Falcão, né, que são já roteiristas bem conhecidos também. E são muito conhecidos hoje em dia por serem sogros do Gregório Desouvier, pai da Clarice Falcão. Da Clarice Falcão. Fez um bom sucesso ali quando surgiu. Acho que, se não me engano, tiveram um quadro no Fantástico também, não lembro. Acho que eles chegaram a ter isso. Que deve ter começado como um quadro no Fantástico e virou um seriado. É, assim, acho que foi isso mesmo. O seriado que eu acho, eu gostava bastante. Outro também que até hoje eles, de vez em quando, vem uma temporada nova, é o Carga Pesada, né? Que trouxeram de volta lá nos anos 70, tava lá Fagundão e Estênio Garcia na boleia atravessando o país. Né? Carga Pesada, sempre ficava impressionado com as capacidades de criar história do nada, assim, porque tipo, até mula sem cabeça eles botaram na história. Sim, né, cara? História de dois caminhoneiros, eles tinham que inventar, teve alienígena, teve tudo na vida desses homens. É, foi de 2003 até 2006, né, cara? 3 anos de história. Que passou, acho que, o elenco todo da Globo pela aquela série. Passou Deus e mundo naquela série. É, e impressionante eles conseguirem colocar o Fagundes, né? Que é um cara que tá em todas as novelas. Pra fazer um seriado durante 3 anos, né? Pois é, né? E foi no seriado que surgiu também o... Assim, não que surgiu, mas que começou a ter um destaque na Globo, o Wagner Moura, né? Fazia o filho lá do Pedro Fagundes. Fazia o filho. E que criou o maior bordão da televisão brasileira, que é uma cilada, Bino. O Brasil não tem essa tradição, né? De frases feitas de séries. É o nosso How You Doing, né? É, eu me lembro do Carga Pesada muito pela questão da Patrícia Pilar, que ela aparecia, né? Era a par romântica do Antônio Fagundes. Então, ela já tava meio já famosa, né? Porque ela tinha passado os anos 90, ela já tinha feito Rei do Gado, já tinha feito um monte de novela, já tinha sido a galanzinha, digamos assim, né? Já era mulher do Ciro Gomes. É, já era mulher do Ciro Gomes, então ela já tava mais passadinha. Mas mesmo assim ainda dava um caldo bom. Ela dá um caldo até hoje, né, Patrícia Pilar. E aí era pra participação especial. Mas era, tipo, Carga Pesada era o celeiro de participações especiais de mulheres genéricas gostosas pra fazer par com Antônio Fagundes, né? Sempre com Antônio Fagundes, né? O Estênio Garcia se ferrava, nunca pegava ninguém, mas o Fagundão... E não vamos esquecer a participação deles como Batman e Robin, que eles são sequestrados, roubam a roupa deles e tem que roubar, pegar uma loja de fantasia. Aí o Antônio Fagundes de Batman e o Estênio Garcia de Robin. E convenhamos, Antônio Fagundes de Batman, melhor que Ben Affleck, né? Teve uma leva, assim, de seriadinhos meio que tanga frouxa, assim, que não eram grandes coisas, tipo a Diarista. Prestava por causa da Solineuza, né? Da Dira Paz. Era a Poia. A Poia. Eu nunca vou esquecer que era um episódio que a Marinette vai presa, aí a Solineuza chega, senta e tem aquele vidro, né, que separa o presidiário do visitante, e a Solineuza começa a falar, aí a Marinette olha pra ela, pega o telefone e mostra pra ela, assim, né, tipo, aí ela pega o telefone, alô, eu queria falar com a Marinette, por favor. Ah, tio Lourosa, ela segue Lourosa também. Marinette, Solineuza e o seu João Lourosa, olha. Que Solineuza é o personagem, eu acho o melhor personagem que a Adira Paz fez em toda a sua carreira até o momento. Ai, Nete! Sobre nova direção, aquela coisa chata. Vocês gostavam daquilo? Ah, não, muito chato. É porque a Heloísa Périssé e a Ingrid Guimarães faziam sucesso por causa do Cócegas, né? Aquela peça de teatro, que programa de rádio, não sei o quê. Pô, vamos fazer um seriado com as duas. Mas, meu, não adianta botar duas mulheres que estão em evidência e fazer um texto chato. Bunda pra caralho. Mas teve Os Aspones, que foi uma série bem ousada até pra época, vamos dizer. E que durou pouco pelo mesmo motivo que eu acho que Sexo Frágil durou pouco, porque o público não entendeu a piada. Exatamente. Aspones era legal, cara. Sexta-feira à noite. Ele entrou no lugar, é tipo, os normais chegaram numa parada. Foi bem no fim dos normais, né? Que entrou os Sim, Aspones. Acabou Os Normais e Os Aspones veio na sequência, veio pra substituir, mesmo porque eram os mesmos autores, né? E o elenco era o elenco que fazia participações dos normais, tipo Marisa Hort, André Beltrão, Pedro Paulo Rangel, Celton Mello. E a ideia é sensacional, né, cara? Aspones, assessores de porra nenhuma. O gabinete do Brasília que não tem função nenhuma, né? Eles chapados de fungo, eles começam a mexer em documento, eles começam a ficar doidão lá por causa do fungo dos documentos. Aquilo foi foda, cara. Dançando no chafariz da frente da repartição pública deles. É uma boa ideia que não foi pra frente por falta de compreensão do público, talvez. Era a frente do seu tempo. Em compensação, de Arista durou, né? É bem mais do que dizia. É, ela durou muito e acho que só não existe até hoje porque a mulher ficou doente, né? Ela tem uma doença que não dá, nem consegue nem trabalhar direito mais. É mesmo? Eu não sabia disso, achei que ela tinha sido só mandada embora da Globo, né? Ela tem uma doença lá, meio rara, tá? Que é, acho que se não me engano, a mãe dela também teve, acho que é de genética. Tipo, a memória dela tá indo-se embora, a coordenação física tá indo-se embora. Oh, que merda. E ela tá fazendo, ela fez o tratamento, tá? Tanto que ela, tipo, um tempo desse ela participou de um programa da Globo, mas, tipo, ela não tá mais trabalhando na Globo, ela tá só recebendo o dinheiro, né? A Globo paga ela e tal, mas ela não tá mais na Globo assim trabalhando. Lamento. É uma grande atriz, né? É uma grande atriz, né? Sim, tem um seriado que eu achei muito bom e totalmente diferente da Fórmula Globo, assim, que foi um seriado muito mais voltado para público mais paulista, talvez. Um seriado que falava de mulheres negras, tentando alguma coisa, que era o Antônia, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Paula Lima, puta que tesão do seriado. Eu tanto lembro que eu fiz uma pesquisa de 2 anos sobre Antônia. Marcelo, por favor, discorra. Ah, porque Antônia foi um filme, né? Foi feito um filme anterior e o filme só foi lançado depois da série ter sido saído ao ar. Exatamente por conta de demora de pra ser finalizado e tal, parceria e tal. E aí, quando a série foi pro ar, elas bombaram, né? Foram 5 episódios, se não me engano, na primeira temporada, fizeram um grande sucesso. E aí depois saiu o filme e depois saiu uma segunda temporada. Pra mim, Antônia é um marco da história da periferia na televisão, né? Que é um espaço que já estava sendo aberto pela Regina Casé. Se não me engano, a Central da Periferia era no mesmo período, se não me engano, foi um pouco antes. E ela já tinha feito outros programas no mesmo sentido, mas Antônia, tipo, abriu espaço para mostrar, tipo, mulheres negras como protagonistas de uma televisão, contando suas histórias e realidade. É isso. Então, acho que a série, pra mim, é uma das melhores séries que a Globo já fez, nos anos 2000 ainda mais. E que a Paula Lima não continuou a carreira de atriz porque ela apavorou, cara. Era muito bom. Eu acho que o Antônia... Porque, assim, o Antônia, ele é uma produção... Ele é exibido pela Globo, mas eu acho que a produtora é a parte, né? Não é com o Cidade dos Homens, que era o 2? É o que eu ia citar agora. O Cidade dos Homens, né? A Acerola e Laranjinha, que viraram um marco também, que era a mesma coisa, né? Foi um... Não, entre aspas, né, uma continuação de Cidade de Deus, bem entre aspas, porque não é uma continuação, mas é o mesmo procedural de Cidade de Deus, e também era um seriado fudido, né, cara, de bom. Os dois seriados, eles eram da O2, porque a O2 é de Fernando Meirelles, né, então ele já tinha patrocínio, digamos assim, que seria se já da Globo, então ele conseguiu espaço. E os caras pegaram, o Pirraia tinha feito um filme com eles, né, que era o Edifício Master, Não. Não, mas os dois, o Acerola e o Laranjinha, fizeram Cidade de Deus também. Sim, Laranjinha, não lembro quem é o Acerola e quem é o Laranjinha agora, mas... Um deles era Dadinho, criança, né? E o outro também era uma das crianças da favela. O Cidade dos Homens, ele vem de um filme que foi realizado antes do Cidade de Deus. Porque, assim, quando tava fazendo Cidade de Deus, o Fernando Meirelles entrou em contato com a Globo, tava passando não sei o quê. E a Globo fez, olha, por que você não faz um... Vamos fazer um especial sobre isso, pra você já ir testando e tal, não sei o quê. E ele foi testar o elenco, que ele tava. Boa parte do elenco ele tava fazendo Cidade dos Homens. E aí ele pegou esses dois personagens, dois garotos, e pensou, vamos fazer uma história de um garoto, de dois garotos num edifício e tal, numa história e tal. E fez, aí gostou muito da dinâmica deles dois. Ele disse, vamos fazer uma série daqui mesmo. Aí a própria Globo encomendou uma série e ele criou Cidade dos Homens. Que é com série, assim, pelo menos as primeiras temporadas, acho que a primeira e a segunda temporada são fantásticas, assim. É bom pra caramba, nossa. Mas puxando o vácuo ali dos Aspones, né? Porque daí a Globo começou a tentar repetir o sucesso de Os Normais e veio ao ar Minha Nada Mole Vida, vocês lembram? Do maravilhoso. Horácio, era bom pra caralho aquilo, cara, dá muita risada. Tava passando dia desse no Viva, se não me engano, e eu tô rachando de rir, cara, isso era muito bom. Luiz Fernando Guimarães é um cara que você ri da cara dele sem ele precisar fazer nada, né? Já começa por aí. Não tem como se olhar pra cara do Luiz Fernando Guimarães e não rir. E, cara, ele fazendo o Amaury Júnior genérico foi sensacional, hein? Cara, é aquele filho dele, eu não lembro se ele tá fazendo alguma coisa da vida hoje. Cara. Ele fazia Malhação, fez Malhação agora esse ano. É, tá fazendo novela na Globo de vez em quando. Ele era o orelha da Malhação. Pior é que assim, aí, nossa, eu vou falar uma coisa que eu posso me arrepender pro resto da vida. Mas essa última temporada de Malhação, não essa que tá passando agora, eles voltaram pra dinâmica colégio e eles pegaram, cara, uma coisa que eu acho que eles nunca tinham feito, adolescentes pra fazer papel de adolescentes, sabe? Tipo, então tinha esse menino, tinha uma galerinha que realmente tinha, tipo, 18, 17, 16 anos fazendo. E eram umas historinhas bem, tipo, pra adolescente mesmo, sabe? Eu não cheguei a ver porque eu trabalho, né? Mas os poucos dias que eu cheguei em casa e estava passando coisa, tipo, tinha uma dinâmica bem história de adolescente, sabe? Coisa que não fazia muito tempo, assim. Tem um filme que é As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme muito bom, indico pra quem quiser assistir. Sim, sensacional. E aí eles tentaram pegar essa pegada, né, das Melhores Coisas do Mundo, que é a história de adolescentes pra adolescentes, feitos pra adolescentes. Só que, infelizmente, ou não, sei lá, a série não teve muita audiência, assim. Ela teve duas temporadas assistindo essa pegada. E agora já mudou, já estão fazendo uma coisa mais família agora. Tipo, até a música de abertura é a música do Titãs, a Família. Porque a Malhação, eles estão tentando acertar o foco já faz um bom tempo, porque saturou, né, cara? É, a série mais longa da televisão brasileira. E aí estão tentando acertar o foco, mas uma hora ou outra aí não vão acertar e vai acabar. Deus te ouça. Mas voltando à Minha Nada Mole Vida, sensacional, cara. Tipo, não era tão bom quanto Os Normais, mas foi um bom seriado. E as entrevistas dele eram o top, cara. Dava a impressão que o Luiz Fernando tava improvisando, assim, a hora que ele ia fazer as entrevistas, como o Jorge Horácio. Não, porque eu não duvido nada, cara. E o elenco, né, pô, da Maria Clara Gueiros, que é uma boa atriz quando ela não tenta ser uma boa atriz, ela é uma boa atriz. O Davi Lucas, que é esse menino, que ele, pô, naquela série ele tava sensacional, como o âncora, né, como o escada ali pras piadas e tal. E ele tem umas saídas, assim, tipo uns easter eggs, né, que tipo tinha a assistente lésbica, que era a Letícia Snarbus, né? e acabou se envolvendo com a recepcionista do hotel dele e tal, não sei o que. Eles ainda pegaram essa pegada meu pró-GLBTS, né? Meu pró-GLBT. É essa inserção do Edinho Fernando Young, né? É, mas daí ela cagou com tudo quando acabou a do Minha Nada Mole Vida, ela resolveu escrever O Sistema. Que série de merda, velho. Tá que pariu. Porra, Celto Mello, né? Tipo, o Sistema, série sobre... Tinha aquela mulher, ela trouxe até aquela mulher do Tapa na Pantera. Não fazia porra nenhuma na série, velho. Tinha Graziella Moreto, que é uma atriz, boa atriz, cara. Eu gosto de Graziella Moreto. E não tinha o Neda Torraca, velho. Tinha essa Polessa, velho. Tinha Beth Goffman, são atrizes que são ruins. E aí os caras conseguem fazer aquela bosta. Gregório Duvier também. Ele faz uma série sem pé nem cabeça, tirando uma onda com essas coisas de teoria da conspiração. E no final fazia o menor sentido. É, exatamente. E no final termina todo mundo de mãozinhas dadas andando pra lá e pra cá. E o pior é a propaganda da Globo era tentando dar um caráter sério à série, sabe? Tipo, como se fosse realmente uma série sobre teoria da conspiração de uma forma séria. Um arquivo X nacional. Não era, cara. No ano do sistema, a gente pode destacar a nova tentativa da Globo de fazer a série baixo. É, foi o ano dos remakes, né? Com Toma Lá da Cá. Eu gostava de Toma Lá da Cá, só que eu até fiz um post uma vez no Areva sobre isso, enquanto tava passando Toma Lá da Cá. Eles não sabiam o que fazer com Toma Lá da Cá. Se eles faziam um Sai de Baixo, quer dizer, totalmente escrachado, ou se ia ser um seriado com um roteiro fechado. Então eles ficavam no meio termo, não implacava. Miguel Falabella, o personagem dele no começo, né, o Mário Jorge, era um cara surfistão, tal, gente boa e tal. E com o passar do tempo, eles foram transformando o personagem dele no Caco Antibes, tá ligado? Como tá sendo no Pé da Cova também. É, não sai, né? Não sai da lógica. Não, a Bozena era sensacional. A Bozena, pra mim, merecia um seriado só pra ela. Quem que era a Bozena, não? A empregada. Ah, a de Pato Branco? De Pato Branco, que dá ele. A de Pato Branco? Eu gostava, uma coisa que eu gostava nesse seriado, a Adriana Esteves não tinha química com o Falabella. O Falabella tinha uma química legal com a Marisa Hort, que era a ex-esposa dele. É, por quê, né? Porque já era tinha um costume, já tava junto, então tá. E o Diogo Vilela tava tentando sair legal assim, mas não tava. Caiu numa coisa que acontece muitas vezes na televisão e na Globo principalmente, que é a escalação de elenco, né? A escalação de elenco dela nem sempre ela consegue acertar. E era um elenco muito grande, cara, tá ligado? Aí aquela necessidade de botar todo mundo em cena e, sabe, um elenco muito grande. Pô, metade dos filhos deles podia tirar, cara, que não tinha função na história. Sim, sim. Mas a Arlette Salles também, eu achei que às vezes forçava a barra do personagem dela. A Arlette Salles eu gostava, cara. A Copélia. A Copélia eu gostava, a Bozena eu gostava, então, e pra mim, o melhor personagem da série era a Dona Álvara, a síndica. Você não achava muito caricato? Ah, aquele jeito dela falar, isso é muito caricato demais. Ah, cara, eu gostava dela e do Ladir, que era o Ítalo Rossi, abrindo mão de qualquer tipo de vergonha na cara. E aí eles foram pegar você e chegaram pra você dizer, ah, garotinho adolescente que assistia Chiquititas, toma tua Chiquitita, toma sua Mili. Toma aqui, Fernanda Rodrigues gostosa pra caralho. Não é Fernanda, então, é Fernanda Rodrigues? É Fernanda Souza. Tenho que admitir, toquei muita bronha, cara. Ela tava muito gostosa. Ela tinha acabado de botar silicone, né? Com os peitos gigantescos, aí foi fazer a seriada e fazer o papel da Magda, né? Que era o papel da burra. E fez sucesso pro caralho. Ah, ela era uma mistura da Magda com o Caco, porque ela era uma burra, mau caráter. E era a Norma Bagel que fazia essa papel, né? Sim, Norma Bagel fazia a Dona Daisy. Nossa senhora. Mas a Fernanda Souza merecia muita homenagem ali, cara. Ela tinha que ter feito a Playboy, cara. É, mas agora ela é a mulher do Tiaguinho, né? Então... Que nojo, né? É, ela tá fazendo o mesmo personagem que ela fez em Tomar Lá da Cana na Malhação, agora. Mesma coisa, mulher. É, cabe a dúvida se ela faz algum outro papel, né? Ela faz a Millie, da Chiquititas. E por sinal, na nova versão dos Chiquititas, a Millie não é nem gordinha nem nada. É uma menina magrecela também, toda normal demais. Sinal dos tempos. É. Sinal dos tempos. E nas férias desses anos, teve a grande produção da Globo, Poeira em Alto Mar, a série Didi. Não era, vou falar sobre isso. Era que tem um dinossauro, era. Nunca vi aquela bosta. Ou era que ele voltava no tempo? Acho que era que ele voltava Renato no tempo. Renato Aragão encontra Lost e não rola. E com esse nome lindo, né? Poeira em Alto Mar, nossa. Vamos pegar uma piadinha dos anos 60 e vamos botar no... Puta que pariu. Vamos seguindo a ideia ali do Antônio, né? Da mesma estética do Antônio e do Cidade dos Homens, teve o Opa aí, ó, também, que foi legal. Então, mas Lázaro foi legal falar do seguinte, foi o afogão que a Globo tentou. E assim, no final do ano, passaram vários especiais. E desses especiais, os que ficaram, tipo, o público gostou mais, virou seriado, porque não foi só o Opa aí, ó, que teve um especial. Teve o Dicas de um Sedutor do Luciano Guimarães, teve o Casos e Acasos, teve o Faça Sua História, que eu gostava bastante. Com o Vladimir Brisha e aquela delícia da cara marinha. E o Opa Ió. Que ele era um taxista, então, né? Esse, o Faço História do Taxista. Tem o Guerra e Passa, muito bom, certo? E aí o Opa Ió também fazia parte dessa iniciativa da Globo. De fazer os finais, os episódios, os especiais de finais de ano. Os que deram certo virar seriado, assim. É, cara, deixa e o Opa Ió foi do caralho, assim. Só fazer uma parte, aí você falou do Guerra e Paz, que era escrito por Carlos Lombardi e tinha Marcos Pasquim e Daniel Vitnitz como personagens principais, né? E, nada a ver com o Kubanacan. Nada, capaz. Ou com o Quinto dos Infernos ou com qualquer novela do Lombardi. Cara, mas falando de Opa e Ó, eu não assisti o filme, não vi o seriado, eu não sei nem do que se trata, só vi que tinha umas musiquinhas de axé tocando de vez em quando e Lázaro Ramos falando Opa e Ó. Era um prédio se caindo aos pedaços no centro de Salvador, assim, tal. Então era a vida deles ali naquele prédio e o prédio tava caindo aos pedaços, só que os moradores não queriam abandonar porque eles não tinham pra onde ir. Era meio comédia, é bem comédia, assim, com um pouquinho de drama, era divertido. E era bem pegando o elenco baiano, assim, né? Eles queriam pegar, tanto que o Wagner Moura participa também, né? Ele é o protagonista, eu acho. Ah, não, Wagner Moura não. Lázaro Ramos. Mas também o lance daquela coisa étnica que eles estavam começando no Antônia lá. De colocar o elenco negro, de pegar a referencial do povo mesmo ali e tal. Convenhamos que a Globo faz esse negócio legal e tal, mas é só setorizado, parece cota, né? Parece cota. Parece que tem que fazer uma cota de produção negra. É, pois é, é tipo, o negro, o periférico é exótico, ele só aparece em seriado fechado, tipo, na novela não. Novela tem que ser branquinho, protagonista, tudo certinho. A não ser que você seja o Lázaro Ramos, a Thaís Araújo ou a Camila Pitanga. É. Mas isso não resolve pro sorteio da Copa, que foi vetado, né, o Lázaro Ramos e a... Sim, e a... mas não foi preconceito da FIFA, de forma alguma. Não, que é isso, a FIFA é uma... O pessoal tá falando, não, não, gente, que é isso, estão falando que é preconceito, agora tudo é preconceito, só porque tiraram o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga... E botaram o Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima? Não. Da é porque o Rodrigo Hilbert é a cara do Thor. Não, o Rodrigo Hilbert é a cara do Thor. É uma coisa da Marvel, é pra vender filme do Thor. Ah, pode ser, pode ser. É porque a Fernanda Lima representa o Brasil. Pra caralho, eu diria. O Dicas de um Sedutor, que eu achei o primeiro grande erro do Luciano Guimarães. É, era ruim mesmo. Dicas de Sedutor era bem ruim. Tá, sim, eu quase não assisti essa série. Chato, chato, chato. Não, não valia a pena. E eu faço essa história que eu achava um barato, o Oswaldir. Artista lá, puta, era muito massa. As histórias assim. O Vladimir Brich tem um ator que eu acho massa. Desculpa. Ele é bom mesmo, cara. Ele é um cara que é massa, tá ligado? Ele faz aquele, o papel sempre do cara meio atrapalhado, mas meio gente boa. E ele é um bom ator também, ele manda bem na comédia. Curiosamente, ele é casado com o Daniel Esteves, que faz sempre muito papel de mulher atrapalhada, mas gente boa. Adriana Esteves. É, mas nesse caso era a Carla Marins, que tava voltando a ser gostosa. Meu Deus, que mulher aquela. É uma mulher bonita. Imagina essa Carla Marins, né, cara? Nossa, é linda demais. E tinha casos e acasos, não sei se vocês lembram, que cada semana mudava as histórias. Eram três historinhas diferentes. É, mas era meio chatinho, eu não gostava muito, não. Se quer fazer mais algum, a gente pode descer a linha no Força Tarefa com gosto agora. É, cara, assim, a Globo chegou num período que o Tropa de Elite fez sucesso. Ele entrou numa guerra de competição pra conseguir fazer uma série do Tropa de Elite junto com a Record. E perdeu pra Record. É, que fodeu. E aí ela fez, o que vamos fazer? Vamos fazer um genérico, né? E aí fez Força Tarefa. A série com o Murilo Denise como um policial ao lado do meu FBI. Uma equipe tentando descobrir corrupção dentro da polícia. E aí é uma série que é mesmo que nada pra mim. Mesmo que nada? É, era bem fraquinha. Acho que não vale nem muita saliva você gasta aqui. Chato pra caralho. Mal feito. Putz. A cena de tiroteio era simplesmente deprimente. É, né? A Globo não sabe fazer série de ação, não. Mas depois eles fizeram... Fez a Justiceira. É, ela fez a Justiceira e fez o Labirinto, que a gente esqueceu de falar. Que era ação, então foi tipo, lá nos anos 90 ela sabia fazer série de ação depois. Aí veio um monte de série que eu não lembro, honestamente. Eu acho que eu não devo ter visto nada. Por exemplo, Geral.com, vocês lembram dessa série? Não faço ideia que seja isso. Tinha uma banda chamada WWW, que é pra... Cara, eu lembro, essa série passou substituindo Malhação, um período curto que Malhação ficou fora do ar, na hora da tarde, 5 horas da tarde, não sei o quê. Era tentando fazer, se conectar com jovens pré-adolescentes da nova geração de escolar. E obviamente não conseguiu, porque ninguém lembra, então, né? E aí teve outro que eu achei que era baseado no personagem do Adão e do Rusgaray, e não era, mas era o anime. Mas é baseado. Ah, não. Não, era. Era. Não, não é distorcido. Foi aliviado, né, cara? As piadas do Adão no seriado que vai passar depois da novela. Não dá, né? Não, eles só pegaram o plot dela ter dois namorados e só pegaram a Maria Flor. Sempre que querem fazer seriado de garotinha, meio bestinha, meio assim. Ah, legal, não sei o quê. Aí bota a Maria Flor. Ih, mas eu gostava de Aline, cara. E na época, até o Freud vai botar o link aqui embaixo, eu entrevistei Pedro Nestlé, né, na estreia da segunda temporada de... O Moura é o garoto do Tecla Sol. A grande referência dele é o Pedro Nestlé. É o único famoso que eu entrevistei. Agora vocês falaram do Aline do Garay, como é que é o nome daquele game show que era com a Maria Paula, que era baseado no personagem? Radical Chic, pô. André Beltrão era Radical Chic. A Maria Paula apresentava, mas é a André Beltrão que interpretava Radical Chic. Ah, mas minha música era Maria Paula. Cara, teve um seriado que se deu uns 3 anos atrás que eu gostava, era do Fala Bela também, e eu gostei muito, cara, que era o A Vida Alheia. Vocês lembram disso? Que era sobre uma revista de fofoca. Putz, que tinha... Muito bom, cara. Daniel Marília Vinicius, Pera, Cláudia Jimenez. Daniel Vinicius, Paulo Vilhena. era sobre os bastidores de uma revista de fofoca e tal, e cada episódio eles tinham que cobrir uma matéria bizarra. Um jogador de futebol que tava com amante, um ator famoso que tinha morrido, eles tinham que bater a foto do ator no caixão. Deve ter dado uma polêmica foda, assim, dentro da imprensa de celebridades, porque mostrava a podridão que é por trás dessa imprensa de fofoca, né, cara? E era do caralho, cara. Muito foda. É, eu lembro que o Falabella, na época, quando lançou, ele falava muito entrevista falando isso, dizendo que ele era a denúncia dele, né? Ele denunciando como era a imprensa marrom de fofoca. E era muito legal o Cláudio Gilmene sendo uma empregada, assim, uma patroa, quer dizer, bem chata, né? Bem carrasca e tal, porque ela foi empregada, né, de patrões chatos, aí se tornou a patroa, sim, né? É, a Marília Pereira era dona da revista e a Cláudia Gimenez era a editora, que era uma filha da puta, assim, sabe? Ah, filha da puta lésbica, né? Assim. Não era lésbica. Ela pegava um gurizão novinho. A filha dela que fazia cagada, que você tava cagada aqui. Ah, né? Tô confundindo. É, essa série era boa, mas eu tenho que falar do, pra mim, que começou com um aqui no meu ponto. Pra mim foi a melhor coisa que eu vi nesses últimos anos na TV, quem colocava o Saramandaia, que foi as cariocas e depois as brasileiras. Ele que era foi legal demais, mesmo. Foi muito legal também, feito pra caralho. E a variação de elenco, da uma variação de história muito boa. Por exemplo, eles não podiam cobrar muita coisa da Graziella e Massafero como atriz. Então coloca ela gostosa em todo mundo, em volta, atuando bem, assim. Eles tinham as ideias muito bem sacadas, né? Tipo, e chegou num ponto que eles começaram a usar pessoas assim que eu não imaginava que iam fazer isso, que era tipo Xuxa, né? Xuxa feia. Beto Sangalo, Angélica, tipo, fazendo coisas que eu, tipo, não imaginei nunca. Se bem que o da Xuxa é bem fraquinho, mas, tipo, ela sendo personagem meio que a gostosona do negócio, não imaginava ver isso mais, né? Não, mas a Xuxa não fazia gostosona, ela fazia a mulher que tava tomando corno do marido, não era? E que ela tentava descobrir quem era a amante do marido, uma coisa assim. E uma coisa legal das brasileiras é que cada uma delas representava o estado do Brasil. Uma carioca tinha bairro do Rio de Janeiro. Que a paraibana era um estereótipo típico de paraibano, felizmente. A gente tá falando do Vladimir Brista, teve separação, né? Sim, puta seriado. Com a Débora Bloch, minha musa. Normal, essa mulher até hoje. Tu viu a Alessia da Mandaia? Ela tava gostosa demais, cara. Sim, essa mulher não envelhece, cara. A Globo, cara, nesse período aí de 2010, 2011, ela teve um ápice assim, de muitas séries boas, né? Tipo, Final Que Querem as Mulheres, que é uma série muito boa também, assim, de experimentação, né? Experimentação de narrativa, de linguagem. E a Paula Oliveira, acho que é um dos poucos papéis que ela tá legalzinha, assim, não gosto muito dela como atriz, mas é uma série muito boa. Teve Amor em Quatro Atos, eram episódios baseados nas músicas de Chico Buarque, né? Também que eu achei bem legal a série. Quando a Globo começa a fazer uma experimentação, começa não, mas volta a fazer uma experimentação em cima de coisas mais brasileiras, assim, tal como eles fizeram com o Fernando Veríssimo no Comédia da Vida Privada, pô, fazer uma série baseada nas músicas do Chico Buarque, cara, sensacional. É. Mas assim, eles também acertaram a mão finalmente no tentativa. Vamos tentar refazer Os Normais, assim, que é um seriado que eu gosto bastante, que é o Tapas e Beijos. Eu gosto. Cara. É mais ou menos. Eu me divirto, cara. Eu me divirto. Eu me divirto também. Como eu gosto do Louco por Elas, que muita gente não gosta, cara. Com coisa do Lucas Cobb, da Boracico. É, porque o Tapas e Beijos, ele vai mais naquela humorzinho mais comum, digamos assim, apesar de eu achar muito bom. Subúrbio mesmo. Enquanto aqui, né? Louco. É, enquanto. Na verdade, Subúrbio não, né? Copacabana, né? Enquanto Louco por Elas já tinha um diferencial. Ele já era um humor um pouco mais difícil, digamos assim, menos comum pro que se faz no Brasil de humor. É menos óbvio, né? Louco por Elas eu gosto bem mais do que Tapas e Beijos, não consigo ver graça muito, não. Louco por Elas eu gosto bem mais. Cara, é que os atores são muito bons, cara. Fernanda Torres, André Beltrão, o Vladimir Brista apavora, cara. Ele é muito bom. Até o Fábio Assunção tá mandando bem nessa seriada, cara. O Fábio Migliati, como o Sancherinho, tá lá. Pô, cara, é bom pra caralho aquilo, cara. Louco por Elas é melhor. Concordo com o Marcelo, que Louco por Elas é melhor, mas eu gosto de Tapas e Beijos. É que é outro tipo de comédia, né? Não é aquela comédia estereotipada, assim. E a Fernanda Torres tá mandando bem pra caramba. Ela me lembra de um tempo de mania, assim, de loucura dela. Aí teve o lance, em 2011, dois filmes que viraram série, né, cara? Divã, da Lilia Cabral, e A Mulher Invisível, do Celton Mello, da Luana Piovani. Que Mulher Invisível era uma série legal, cara, divertida. Tu acha? Eu achei divertido. Eu vi poucos episódios, eu vi os dois ou três episódios, mas eu gostei. Eu não assisti muita coisa, assisti um episódio, eu acho, dois. Eu não gostei do filme, então já fui com preconceito. Eu não achei tão interessante. É como engraçado é isso. Eu não vi o filme, mas a série eu gostei, assim, dos dois ou três episódios que eu assisti. Aí quando foi na segunda temporada que entrou Débora Falabella pra ser a mulher do cara e ela ter também um amante invisível, aí eu disse, não dá. É muito pra mim. Só eu gostava da situação do Jorge Fernando no Macho Man. Cara, o Macho Man era divertido, cara. Foda, cara, ri muito com aquilo. Macho Man era fazendo divertido. Jogo, fazendo de picha. Mas era estereotipado pra caralho. Se eu fosse gay, eu ia sentir um perigo. Uma bicha bem estereotipada que virava hétero, né? Uma coisa assim. É, tentava virar hétero, né? E ele meio que não conseguia, mas tentava. Ele é a típica coisa do verdadeiro stand-up. Ele é gay e ele faz uma série sobre a bicha gay estereotipada. Então ele pode, né? No stand-up. É, já diria Seinfeld, só judeus podem fazer piada de judeu. Pois é. Que graça vai ter um contra piada de gordo, cara? Tá, mas a graça é você sendo gordo falando de gordo, cara. Tipo, essa é a graça. O Soares faz isso a vida inteira. Pois é. E você não recebe processo porque você é gordo. Ninguém vai processar um gordo por falar mal de gordo. É, tá bom, né? E tipo, pé na cova. Eu acho que não me agrada, apesar do leite ser bom. Cara, eu vou falar. Então, já que já puxou pé na cova, eu vou dar minha opinião sobre pé na cova. Porque eu gosto de Pernacova. Eu acho que o Falabella, cara, a vida inteira o Falabella tentou escrever. Já viu as novelas do Falabella, que elas parecem uma coisa meio um pseudo Pedro Almodóvar sem tanto talento? Ele cria uns troços multicoloridos, personagens absurdos, com nomes bizarros, e tenta criar uma trama ali. Nunca dá muito certo. E eu acho que pela primeira vez ele conseguiu meio que acertar isso com o Pernacova. Ele criou aquele universo meio surreal, com personagens surreais, e funciona, tá ligado? Tipo, tem coisas engraçadas, tem episódios que não tem pé nem cabeça, mas tem coisas engraçadas. E tem algumas coisas assim que ele bota de umas referências cinematográficas, a trilha sonora é muito boa. Só que é aquele mundo paralelo do Miguel Falabella, que não existe, né? O Irajá que ele retrata ali não é o Irajá, né? Não é o subúrbio do Rio de Janeiro. É uma coisa bem fantasiosa, mas eu acho que funciona mais do que a maioria das coisas que ele já escreveu. Cara, eu acho que é por conta disso exatamente, que eu não consigo assistir, que eu acho tudo muito exagerado ali. Eu só acho interessante de pensar em ver a Martinália como casada com outra mulher gostosona lá, né? Se não estou enganado. E ela toda de boyzinho lá, mecânico e tal. Isso eu acho, no mínimo, curioso de ver. Mas é muito... É o exagero do Falabella, só que eu acho que dessa vez funcionou, sabe? Não acho a última bolacha do pacote, mas tem Marília Pêra, que pra mim é uma das maiores atrizes do país. A personagem dela, que é a ex-mulher do personagem Falabella, que é uma alcoólatra e tal. O personagem dela é humorístico, como quase todos os outros, mas ela tem umas cenas assim que são extremamente fodas, sabe? De você assistir, vamos dizer assim, a parte mais dramática ela faz, sabe? Esse último episódio tem uma cena que me deixou de cara, né? Aquela que o cara descobre que a mulher dele tava dando pro outro e tal. Aí a Marília Pêra fala, pô, Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Eu digo, pô, meu, tem que ver onde é que tá a janela, que eu não vejo nada. A Marília Pêra, ela passa uma sensação de que, cara, esse idiota não entendeu que eu tô querendo voltar pra ele. Aí você não fala nada, cara. Você entende tudo que eu tô querendo passar com o jeito que ela olha pro chão. Eu só queria citar aqui uma série que a gente falou aí do Força Tarefa, falou da briga da Record e da Globo pra conseguir o Tropa de Elite. E aí a Record conseguiu o direito de fazer uma série, meio Tropa de Elite, só que acabou que a série, por mil questões, acabou não saindo de fato uma série da Tropa de Elite. Eles fizeram uma versão da realidade ali, que é A Lei e o Crime. A série foi feita em 2009. A disputa do tráfico, tem um personagem que é um traficante, que quer se redimir, parará, e tem um policial que persegue ele, coisa e tal, e coisas. Você tem o Ângelo Paes Leme como personagem principal e o Heitor Martinez como vilão. O policial tá perseguindo ele, que é um policial corrupto, e parará. E a série era boa, cara. A série eu gostava. Assim, a primeira temporada, pelo menos, foi muito boa. Porque era bem filmada, bem dirigida. O diretor é o Marcelo Moraes, o autor, o Marcelo Moraes, que é um bom autor. Eu gosto do trabalho dele. A direção do Alexandre Avancini, que era da Globo também. A Globo, o cara tinha costume fazer várias séries aí, várias novelas lá e tal já. E era uma boa série. Depois fizeram a segunda temporada, já foi mais fraca. E a série acabou terminando e não rendeu mais nada. Mas a série era bem legal, eu achava muito. Queria só deixar uma referência aí. E vamos agora para as considerações finais. Podcast gigante sobre seriados brasileiros que todo mundo adora falar. O público adora quando fala dessas coisas. E todo mundo xinga e diz, noveleiros, você só vê que vendo televisão. Ah, fazer o quê? Acabado. Nada, rapaz. Todos os nossos podcasts que a gente falou de novela, minissérie, todo mundo adorou. O povo todo é noveleiro. quadrinhos é praticamente novela, né, cara? Os autores têm o mesmo respeito pela inteligência do público em ambas as mídias. É verdade. Olá. Aí você vê o Ciclope sendo corneado 50 mil vezes e fazendo drama por isso como novela mexicana. O Wolverine é o pescador parrudo da Marvel. A vantagem é que o Ciclope tá comendo a X-23 agora, a filha do Wolverine. Então vamos fazer as considerações aqui, que eu tenho falado de algum seriado que a gente não gostou, só pra fazer, falar diferenciado, a gente só falou seriados que a gente achou interessante e comentou alguns outros. Mas tem algum seriado aí que vocês odiaram, que de fato não recomendam e acham a coisa mais escabrosa do mundo? Se você puder, evite e queime todas as cópias de DVD que você vê do Dentista Mascarado, com Marcela Dinei, o seriado mais croto, mais sem sentido, mais mal feito, mais tudo de ruim que eu lembro de ter visto. Cara, digo mais, eu acho que Marcela Adnet queimará as cópias de DVD de Dentista Mascarado. E tu, Moro, tem algum seriado aí que você realmente não recomenda? Não, Dentista Mascarado, cara. Dentista Mascarado é uma vergonha. Marcela Adnet vai pra Globo, eles botam ele num seriado que não tem pé nem cabeça. Pega um elenco que tem Thaís Araújo, que é uma baita de uma atriz, e Leandro Hassum, que é um ótimo humorista, Flávio Augusto, que é um baita de um ator também. Diogo Vilela também, que é outro ator bom. Bota esse povo todo num barco furado, com a água entrando e com um baldinho pra esvaziar o barco, cara. É, eu me lembro que quando lançou, algumas pessoas dizendo, não, é porque estão testando o Adnet pra ver como é que é a recepção dele no público, e não sei o que, papapá. Mas, cara, tipo, podia ser testado de outras formas, né? Tudo ele numa fria dessa. Aquela história, né? Pega a lógica dos quadrinhos, né? A lógica do super-herói e bota aquela coisa camp lá do Batman dos anos 60, que pra televisão parece que ainda é isso. E pronto, né? Faz essa coisa totalmente sem sentido. Não, Marcela Adnet, acha alguma coisa boa pra fazer na Globo, por favor, meu amigo. Você era muito bom na MTV. Você acha, não? Cara, 15 minutos dele era sensacional. Ah, é, tá. É, ele tem uns roteiros muito bons, comédia MTV também. Algumas coisas acertaram bem. O problema é que na Globo ele conseguir um programa vai ser difícil, né? Ele tá sendo jogado pra lá e pra cá. Tá um dia desse no video show fazendo interpretação, imitação de pessoas. Aí no Fantástico fazendo umas participações ridículas. Daqui a pouco enfiou ele numa novela das 7. Pois então, pessoal, estamos chegando ao final do podcast Whatever de hoje. Deixa aí seus comentários aí sobre séries que vocês gostam, que não gostam, que odeiam, e de alguns que a gente comentou também, que vocês acharam deles. Nos vemos na próxima semana, não sei se estarei aqui, se o Freud já volta ou não, mas vamos seguir no barco e Whatever! Eu vou falar só pra ver uma parte, assistir um episódio do seriado novo do Michael J. Fox, é legal, cara, eu gostei. Vai ter participação do Christopher... Lloyd, no seriado. Já tem até foto dos bastidores dos dois juntos. Não, assisti um episódio, ele trabalha na NBC como jornalista e é interessante você ver ele tentando, atuando, né, porque criaram um personagem pra ele que é um personagem meio angustiado, porque pra justificar um pouco essa coisa do Parkinson, né? Então, é que ele é meio agitado. É, e aí pronto, e aí ficou legal, cara, o personagem ficou legal. Ele faz um papel tremendo. Ai, é o demônio, é o diabo. É o demônio, cara. Tô tocando o disco da Xuxa ao contrário. A Praça é Nossa em versão demoníaca. Pra ser nosso, Carlos Alberto Satanás de Nóbrega. Pois bem, vamos lá? Cara, que medo, velho. Pensei que tinha dado linha cruzada com o inferno. Se os caras ouviram Praça Nossa, não sei que merda. Não, só dava pra saber que era Praça Nossa, porque você falou que era Praça Nossa, porque pra mim parecia as portas do inferno sendo abertas com o disco da Xuxa tocando ao contrário. Podcast Whatever foi editado pelo Mais Que Soares, Produções Midiáticas.